Atenção, atenção, está começando para toda a internet, sim, mais um Weekcast, né? Esse aí que vamos começar hoje com mais um convidado, né? Que é o Joel dos Lamentáveis. Fala aí, os viados. Já chega bem, cara, né? Tira esse cara daqui. Depois que o traidor participou aí várias vezes, chegou a minha vez aí, hein? Eu ainda vou revelar o segredo do pato, cara. Fica quando calmo. Já que o traidor participou, agora sou eu que vou conquistar o coração deles pra ficar aqui no Wakecast, né? Mas, além do Joel, estamos com eles, sim, os insurgentes mais bolões da internet! Estamos com ele, sim, o garoto que tem fã-clube e ninguém mandou a foto pra ele, Albino Moraninho. Eu tô ocupado recebendo nudes aqui no Snapchat. E estamos com ele, que pediu pra eu parar de chamar ele de sapo mais pulador, Kenô. Opa, e aí, galera, seus putos? Falei que hoje era pra você fazer, seu merda. É o Kenô, gente. E eu, o seu host mais bolão de todos, Bigode. Solta a vinheta aí, galera. Isso aí, galera. Oi, fala, Kenô. Não, cara, eu vou falar, porra, bolão, você tinha que falar do bolão babaca, cara. Não pode esquecer. Bolão babaca, eu esqueci. Mas é isso aí, galera. Depois aí, né, tô com essa mania, depois desses podcasts aí sobre filmes e o caralho é quatro, podcasts sérios, hoje a gente decidiu fazer um bate-papo. Chamamos aí o Joel lá dos Lamentáveis, né? Eu tô quase me sentindo mesmo o Jô Soares, né? Vini, mas a gente tem um convidado, dois Lamentáveis. Eu quero ver quando acabar os membros Lamentáveis que a gente vai chamar, né? Minha avó, minha mãe, a mãe do Kenô. Aí não, aí tem todo um padrão, cara. Vocês podem ver que eu participo de vários casts, isso é só pra fazer contratação, cara. Então é isso aí. Olha aí, hein? É o espião aí, ó. Espião, manda do Wikicast aí. É tudo agenciamento, né, cara? Tem que recrutar os caras. Só falar que ontem eu vi Batman Begins de novo e botei minha mulher pra ver e ainda fiquei falando das frases do filme. Caralho. É foda. É isso aí. Mas fui dormir que tava muito tarde. Tatiana sofrendo, né, bicho? Nossa, esse filme. Ela chegou e falou, você vai ver isso de novo, Rafael? Vou ver de novo. É isso aí. Mas aí a gente vai falar sobre o quê, né? Depois de eu ter visto Batman Begins, acho que pela centésima vez, mentira, já vi muito mais, eu acho, ou não, né? A gente vai falar sobre o quê? Cara, mundo antes de internet e depois da internet, né? Meio que fazendo um paralelo aí. Como é que era antes da internet, depois da internet, né? Já começando de cara aqui, né? Isso aqui, sem internet, não daria pra fazer, né? O que seria dos podcasts? Seria um programa de rádio, né? Realmente. Uhum. Que é como a galera explica, né? Não, eu tenho um podcast. O que é um programa de rádio? Na internet, eu não esqueci. Na internet. É mais prático pra ele se explicar, cara. Não adianta. É, pior que é assim mesmo. Não tem outra maneira de explicar pra pessoa que não conhece. Não tem como explicar. A diferença é que a gente não é ao vivo, né? Porque a gente não quer. Que a gente poderia ser ao vivo e não teria música, de fato. Tem podcasts que são ao vivo. Não, no caso já a gente enquadraria pra ligar o time, cara. É mais um podcast. Tem uns tipos, né, cara? Hoje em dia tem as subdivisões de podcast, né, cara? O Hangout, que seria o podcast ao vivo, tem um podcast padrão, que é esse aqui. Se eu não me engano, eu acho que tem mais um ainda, mas eu tenho que procurar ainda. Se eu não me engano, tem mais uma modalidade. Sim, né? E cara, assim, eu vou perguntar, assim, só por praxe, né? Mas vamos lá. O Joel, ele já tinha falado, né? Você tem 24 anos, né, Joel? Sim, sim. O Kenô tem quantos? Idade já, né? Tenho 25. O Albino tem? Tem 15. Sério, cara? Puta que pariu, hein? Albino tem 26 com a mentalidade de 15. E com a voz de 30, né, maluco? Caralho, muito obrigado. E eu sou o mais velho da tribo, eu tenho 29 anos, né? Com a idade mental de 4. Ontem estava eu andando de carro, né? E tava reparando que a rua... eu não sei, eu moro no Rio de Janeiro, as ruas eram mais movimentadas onde eu moro. E eu cheguei pra Tatiana e falei que assim... Cara, a rua tá tão vazia, né? Que hoje em dia, tu faz tudo na internet, né? E até a comodidade de você ligar, que a internet também contribuiu pra isso. Tem gente muito que usa aí o iFood, o caramba. Você não vê mais as pessoas na rua, assim, teoricamente, tipo assim, ah, vamos pedir uma pizza? Ah, vamos lá comprar pizza. Que às vezes isso até, além da comodidade de você ligar, mas isso também às vezes era um programa. Ah, vamos lá comprar uma pizza, vamos lá alugar um filme. Você não tem mais isso. O cara vai, senta na televisão, ou ele baixa o filme na internet, ou ele vai no Netflix, né? Antigamente sim. Não, você tinha... Como é que era o finais de semana de vocês aí, antes da internet? Começando pelo Joel. Cara, eu acho que é televisão mesmo, né, cara? Não tinha outra opção, velho. Ficar assistindo televisão o final de semana todo. Cara, mas tipo, aí, cara... Não, mas televisão de fim de semana era foda pra criança, né, cara? Porque não tinha nada. De sábado e domingo é o dia que a criança fica praticamente em casa, direto. Cara, não tinha nada, maluco. Porra, era bem chato. Tipo, porra, assim, de sábado até tinha uns desenhos, né, de manhãzinha. Sim, mas era sábado de manhã, cara, e o resto do fim de semana, né, cara? Pô, mas verdade. Aí, antigamente, cara, eu não sei vocês, mas a gente podia brincar na rua sem medo de tomar tiro. O Faustão e o Domingo Legal eram um pouco mais divertidos, sabe? Ainda tinha um Domingo Maior que te passava uns filmes mais ou menos, hoje em dia, cara. Porra, verdade, cara. Temperatura máxima, né, Albino? Pô, temperatura máxima na época. Temperatura máxima de tarde, né? Era só filme de ação. Só aqueles Duro de Matar, Máquina Mortífera. Exato, cara. Só esses filmes, velho. Todos esses eu vi no Temperatura Máxima. E engraçado que eu posso falar uma coisa pra vocês, né? Quando eu era moleque, eu pensava assim, porra, passa geralmente os filmes da geração da minha mãe e os filmes da geração dos meus primos, né? Apesar de eu ter nascido em 87, eu só fui adquirir, assim... Vamos botar assim, você só começa a ver televisão de fato mesmo e entender uma coisa, vamos botar assim, dos 5, 6 anos, né? Você para, vê, pô, 3 anos você vê ali, mas não lembra de muita coisa, né? Eu imaginava assim, quando eu já tava com meus 15, 16 anos, porra, o que vai passar na televisão é tipo assim, X-Men 1, numa temperatura máxima, né? Assim, Blade, o cara... E não é ainda, cara. Tá passando uns filmes ruins pra caralho, cara. É, cara, Temperatura Máxima hoje ele virou filme de criança, né, cara? É sempre aquele filme, tipo, do Cabreiro, do Ed Murphy, né? Tipo, Creche do Papai. Ou filme, cara, com câncer, né? Sem sacanagem de filme tal. Não, isso aí é mais pra Sessão da Tarde, cara. Sessão da Tarde. Foda, cara. Você chega Sessão da Tarde, Sexta-tarde tá zoado, velho. Cara, segunda-feira você... Porra, hoje é segunda-feira, trabalho, meu trabalho foi uma merda, e sei lá, você chega na hora da sexta-tarde. Ai, não sei o que, minha família morreu, me ajuda na miséria. Cara, porra, se mata, bicho. Não dá, cara. Porra. O grande lance que eu posso falar pra vocês é o seguinte, né? Assim, o que eu lembro, assim, como é que era o mundo na televisão, já que o Pato... O Pato, ó. Olha aí, hein. Não fala o nome desse traidor aqui, não, hein? O Joel falou da televisão, né? O que eu, assim, eu, como é que eu vejo o mundo antes da internet e depois da internet em relação à televisão, né? Eu vejo assim, você tinha uma variedade, assim, não era a melhor televisão do mundo, mas você tinha uma variedade melhores de programa, acredito eu, em relação a hoje em dia, né? Você acordava cedo, teoricamente, você tinha ali o Telecurso 2000, depois do Telecurso 2000, vocês tinham os jornais, né? Era o RJTV, no caso eu do Rio, quem é de São Paulo, o RSP, né? Não esqueça, Bigode, antes disso tinha o Bom Dia, Bom Dia Brasil. Não, o Bom Dia Brasil vem sempre depois, que aí é a notícia pra geral. E tinha depois dos jornais locais. Tinha o Bom Dia seu estado. Então RJTV, cara, o RJTV do estado primeiro, depois passava o Bom Dia Brasil e começava a grade de desenhos. Era Bom Dia Rio, Bom Dia Brasil, desenho, RJTV, isso. Aí vinha o Jornal Você Hoje. Não deixou terminar de falar? Eu tava ainda no Bom Dia Brasil. Olha só, você falou errado. Você já falou que o RJTV era primeiro antes que o Bom Dia Brasil. Sim. Cara, tem um RJTV antes. É Bom Dia Rio, Bigode. É, Bom Dia Rio. Não, cara. Não é não, Bom Dia cara. Rio, tá certo, o Albino tá certo, é Bom Dia Rio. Falei RJTV. É, porque é RJTV por causa do Rio de Janeiro, RJTV. Mas tá, é que eu... Tá, era o Bom Dia Rio, né, que é o jornal local de cada estado. Aí vem um bloco de desenhos, que era na época TV Colosso, passou... Eita, caralho! Bambu Lá, Bambu Luar, aí teve também aquela Fada Bela com a Angélica, que sim. Quatro. Aí vinha o Jornal da Tarde, que é o RJTV, os jornais locais aí, né? Aí vinha o Esporte Espetacular, aí vinha o jornal do o Bom Dia, o Jornal Hoje, aí vinha. Vale a pena ver de novo, né? Era essa? Não. Video Show, vale a pena ver de novo. E vinha o filme, que era a Salvação, né? É. O filme, dependendo do dia que você estivesse em casa, salvava o seu dia ou arrebentava o seu dia. E era assim pros clássicos, né? Era Clube dos Cinco, Curtindo a Vida Doidado, Namorada de Aluguel. No SBT era o Cinema em Casa, cara. Pô, a melhor coisa que tinha no Cinema em Casa é aquele filme trash que passava tipo 3 da tarde. Pô, com sangue, com gore. Assim, cara, Cinema em Casa era foda, passava filme de terror a qualquer hora. Era filme que não tinha essa porra de classificação. Tu de repente tava vendo aquele. Eu tenho um filme aqui com o Johnny Depp, eu recomendo muito a vocês, que é Férias do Barulho. Mano, o que tem de peitinho nesse filme, aquele filme bem adolescente, anos 80, a galera vai pra um hotel e quer fazer altas confusões, né? E é tem tipo sempre o cara Porsche, chato. Né? Porsche também tinha assim, nossa, cara. É American Pie dos anos 80. Sim. Né, você tinha aí, cara, te passava um filme israelense, eu descobri depois, que eu não lembro o nome agora, no SBT, que era tipo Porks, mas era uma versão israelense, vocês acreditam nisso? Sim, fica. E era muito bom, né? Uhum. E esse era o mundo da televisão, né, pós-internet. O que você tem hoje? Pô, Fátima Bernardes, cara, você não tem... Assim, você vê que como é que muda as coisas depois da internet, né? A criançada vai migrar, talvez, aí pra uma TV a cabo, né? Sim. Vai migrar pra um streaming, vai migrar pra o pai que baixa o conteúdo na internet, ou a molecada tá na internet, né? Sim. É, Bigode, você falando assim na programação da TV, eu tô reparando que ela não mudou muito. Ela ainda continua com esse padrão. Realmente, o que sumiu foi só a programação infantil e mudar os estilos de filme que se passa numa sessão da tarde, por exemplo. Tipo assim, sessão da tarde, ela passa mais coisa agora como se fosse novela, realmente, né, cara? É como o que eu falou, não mudou muito. O que aconteceu é que agora a gente tem mais coisas para comparar. Entendeu? Antigamente a TV a cabo não era tão popular quanto é hoje. E hoje em dia a gente já tem internet, entendeu? Então fica muito mais fácil você comparar a TV aberta com TV a cabo e internet. E você acaba percebendo que a TV aberta não é grande as coisas, entendeu? Na verdade é muito ruim, mas basicamente é a mesma coisa, cara. É o Faustão com aquela piada de tizão de churrasco, sempre, entendeu? É o Gugu enchendo a porra do saco. Sabe? Mas o Gugu agora não é mais aos domingos, né? Agora sim, o Gugu mudou. Mas, agora gente... é o Celso Portioli, cara. Caralho. Não, pô, Celso Portioli é foda, para. Não, vem com essa não. Ele tá na internet aí, ó. Ele tomou uma coisa, né? Tipo, apresentadores de TV migrando para a internet, né? Fazendo um canal no YouTube. Acho que tem outro também, não tem um... Acho que o... Cara, não sei, teve um outro apresentador também que tem canal agora no YouTube. Cara, não faço ideia, eu só sei do Portioli, cara. Qual apresentador que vale. Melhor mas que ele é só. Isso vai ser tipo uma tendência daqui pra frente, assim, eu acho. Tipo, vai. Os caras vão começar a migrar, assim, pra internet mesmo. Claro que eles não vão ganhar grana que nem eles ganham, né? Que tá, Joel. O grande questão é que a grana da TV, sempre, pelo menos era o que sempre explicava, vem muito do marketing, né, cara? Dos comerciais. Pô, esse programa é muito bom, vamos enfiar tais comerciais. Aí a empresa pagava por aquele horário pra propaganda passar. Cara, na internet vai ser a mesma coisa, cara. Associar a marca só ao apresentador. Mas eu não sei, né? Vamos ver que... Não, fala, Jó, depois eu falo. Não, é que, tipo, tem um pessoal que usa, tipo, AdBlock aí pra bloquear as propagandas nas paradas. Tipo, sei lá, acho que não... Não precisa usar a propaganda no início do programa, o Caramba 4. Olha só, vamos dar um exemplo? A Rede Globo, no caso, fugindo um pouco aí, um pouco do assunto, né? Ela, vira e mexe, eu vejo... Óbvio, minha mãe é mulher, né? Óbvio. Minha namorada também. Ou não, né? Não sei. Namorada eu desconfio, hein, cara. Deixa a Tatiana saber que tu chamou ela de travesti. Ela perguntou ontem, quem é Rafael? Porra, foi mal, Kenô. Só botar um pi aí, tranquilo. Eu não gosto desse. Eu já falei pra ele mudar de nome, colocar Kenô no RG dele, que esse nome dele, eu não gosto desse. Eu falei assim, quem é a é o Kenoa. Ela, ah, tá, tá bom. Tipo, como se ela soubesse, né, que é o Kenoa, né? É, não, ela sabe que é o Kenoa, não. A mulherada às vezes liga pra Globo, manda a carta, querendo saber qual o anel que a atriz tá usando, qual é o batom. Rola disso ainda hoje, Bigode? Rola pra caralho, né? E na internet, num youtuber da vida, não seria diferente. Eu tava vendo aí um programa, que faz tempo que eu não via National Geographic, porque ele se equivaleu ali, pra mim, um certo ponto, ao History Channel, né? Com os programas que, pra mim, não acrescentam em nada, que é o seguinte... se eu não entendi errado, era falando sobre o sucesso do youtuber, né? E começou uma época, uma menina fazer uns diários online, né? Um dos primeiros vloggers aí da vida americana. E a galera começou a perceber, e eu não tenho certeza disso, que certas coisas que tinham no quarto da garota eram coisas de uma marca, de uma loja tal. Sim. E é como o cara pode introduzir isso numa propaganda, né? O cara pode estar sentado e estar usando a blusa, vamos dizer, de uma marca tal, lá atrás ter um pôster, né, de uma empresa, não de uma empresa, mas de uma loja que vende tal aquele assunto. Vai ter um momento que alguém vai perguntar, pô, cara, onde que tu comprou esse tal negócio, né? Onde tu comprou isso? Onde tu comprou aquilo? Sim. E com a internet cresceu também muito aqueles tutoriais, né, cara? Tem aí... Não ganho nada pra fazer isso, tem o blog do JC. Graças a ele que eu compro muito Blu-ray aí, barato, porque o cara, ele faz vídeo disso. Sim, né? Não só isso, né, Bigode? Também nessa questão aí, como você falou, de maquiagem, cara, você tem blog só pra isso hoje, tipo, sim. Os caras já deixam, ó, se você quiser comprar, ó, tal loja tem, tipo, já tem a parada muito social, assim, já estão mexendo com essa questão do marketing. É, e quando você trata de hardware e software, os youtubers já põem o link deles com referral pra ele ganhar dinheiro e tal, sabe? Tá bem comum essa prática hoje em dia já. É, aquela Kanui lá, aquela já Kanui patrocina um monte de canal de YouTube por aí, esses caras patrocinando. Ah, eu acho que é a tendência aí, mas... Tem a Kanui, tem a G2A, que tem uma polêmica com a G2A, sabe? Tem a porrada de lógica. Sim. E vocês veem, né? O mundo pré-internet, a gente era limitado aí. A TV a cabo entra, né? Pegando mais aí na TV a cabo. A gente tinha só o quê? Os canais normais, né? A sensação, porque mudou o jeito de você ver filme, né? Eu não vou dizer pra vocês. Era mais gostoso quando tu descobrir que vai passar um filme que você gosta do nada. Eu não sei se vocês tinham isso, né? Cara, mas eu tinha muito isso. Antigamente, uma das coisas que você esperava quando virava o ano era o preview dos filmes da tela quente. Você ficava o dia inteiro. Verdade, assim, nossa. E aí o filme nunca passava. Eu passava lá em dezembro, tá ligado? Era uma merda isso. ou não passava, né, Albino? Tinha vezes que eles falavam, vai passar, sei lá. É, duro de matar quase. Nunca, cara, que passava. Muita merda. Vocês podem reviver isso no YouTube. Eu teve uma época que eu fiz isso, eu botei lá, né? E eu percebi que a Globo era muito filho da puta. Não que eu já não soubesse disso. Eles anunciaram assim, filme inédito. E sem sacanagem, tô falando esse porque era esse. Batman! 1992, cinema é na Globo. Aí era 93 já. Filme inédito, Batman. É muito filho da puta, cara. Sim, Cinema 91, tudo a ver na Globo. Batman, as aventuras do Homem-Morcego. Cinema 92, sua tela é a maior diversão. Batman, finalmente liberado para a TV. Porque não tinha como você controlar, né? É só você ver, pô. Eles passaram o Gladiador em duas partes, em dois dias, tá ligado? Sim, Gladiador, Titanic, porrada de coisa foi assim, cara. Eles pegavam, dividiam e foda. E o vento levou. Também, sim, cara. Eu lembro quando eles faziam, eles dividiam. Assim. Eu acho que teve um filme que eu não lembro o nome dele, é um filme de avião, assim, de acidente de avião, em que os caras. Era um filme gigante, eu acho que tinha umas duas horas ou mais, assim, acho que eles dividiram na época, talvez passou na televisão, não lembro o nome do filme. Sim. O que é bizarro, eu acho que o Coração Valente passou em uma parte só, né, cara? Então, porra, tu realmente não sabe qual era o padrão da Rede Globo na época, né, pra esse negócio de filme. Acho que eles vinham, o que ia chamar mais audiência, assim, não, divide isso aí, que tá se falando bastante, então divide. E era assim, cara, você não tinha tempo, né? Quando que aquele filme, por exemplo, do cinema ia pra TV, né, cara? Hoje é meio que de imediato. O Telecine, praticamente, em 4, 5 meses, já pega esse filme. É, antigamente, você esperava anos pra passar na TV. O Telecine, Ué, Netflix, o Skyfall. O Netflix, perdão, óbvio. Não, desculpa, Bigode, eu peço desculpa. O Netflix... Não, eu que te cortei. tudo bem, cara. O Netflix tá botando filme de tipo 2-3 meses atrás no catálogo, tá ligado? O filme que o Bigode tava falando pra gente do dia, o Tirando Atrás, o Dirty Grandpa, porra, o filme tava no cinema acho que é 2 meses, sabe? Já sim, sim, por aí, cara. O Nightcrawler, o Abutre, foi outro filme que foi voando pro catálogo Netflix. Sim, o Abutre ainda ele foi na época, antes de começar o Oscar, né, cara? Que é estranho, porque a galera comentava muito, pô, o Abutre tinha que ter ido pro Oscar e tal. Cara, e antes de ter o Oscar, o filme já tava lá, cara. Já tava lá pra você ver, sendo recomendado pra você, ó. Quer acompanhar, assista filmes que, sei lá, acho que mereciam o Oscar. Abutre. Então você vê, tá tendo uma agilidade maior na hora de se adquirir os filmes, né, cara? É, olha só, eu vi ontem Tirando o Atraso de novo, o Albino, botei Tatiana pra ver. O filme é bom, cara, eu vi, o filme é bom. Não é legal o filme? Não é legal, cara. É tipo assim, eu tinha visto já pra baixar, mas eu não quis baixar porque achei que fosse uma merda, que o Zac Efron, né? É legal, cara. Eu me recuso a financiar a decadência de carreira do Al Pacino. Putz, cara. Isso aí. É De Niro? Pior ainda, cara, tanto faz. Puta merda. Olha só, pegando aí no que vocês falaram, eu só queria ver aqui a data correta. Deixa eu ver aqui. O próprio Spectre. Não, eu ia falar do 00 Spectre. Eu acho que foi no final do ano passado, ele, né? Acho que foi em dezembro do ano passado, se eu não estiver enganado. Porra, querendo ou não, estreou semana passada no Telecine. É um tempo muito curto. É, antigamente, né? Porque às vezes tinha anos pra ver, porra. Tinha que esperar sim, um ano e pouco, porra. Porque pegando aí nesse... Só pra gente fechar esse negócio dos filmes, que a gente tá muito preso nisso. Vamos lá. Porra, você ia à locadora, era o evento no final de semana. Ainda tinha um macete, cara. Tinha um macete, né, Bilo? Você ia, que normalmente na locadora, pelo menos aqui o esquema era o seguinte. Dependendo da quantidade de filmes que você alugava, você entregava pelo dia, né? Você alugou 2 filmes, você entrega 2 dias depois. Você alugou um só, você entrega no dia seguinte. Aqui tinha malandragem, você ia no sábado, na sexta-feira, normalmente sexta-feira, alugava os filmes que você queria, no caso se você fosse alugar só um, e tu ficava com ele sexta, sábado e domingo pra segunda-feira você entregar, cara. Então era quase de lei. Fazia isso. Então era quase de lei, toda sexta-feira tu tá na locadora alugando um filme pra tu ver, sim, durante o fim de semana todo. E aquele negócio, sim, você tinha que ir cedo, porque muita gente ia e tu perdia o filme. Tá, sim, é verdade. Tinha locadora que tinha fila de espera e tudo pra alugar o filme, cara. É, reservar, né, cara? Pô. Eu trabalhei numa locadora. O cara que chegava depois de 7 horas era arriscado dele não pegar mais nenhum lançamento. É. Né? Aí entrava o papel do Bigode em tentar convencer a galera a alugar filmes, né? Que já tinham, sei lá, não, vê, esse aqui é muito bom, que não sei o que lá. Mas, assim, pegando esse esquema aí dos filmes, vocês acham que mudou realmente bastante depois da internet? Que agora a gente tem Netflix, tem Torrent, tem um caralho a quatro, né? E outra, você não fica mais preso a um filme, né? Uhum. E até a própria televisão, né? Tem, assim, tem muitas séries que você não passa no Brasil. Você vai ver aí graças à internet, né? Sobre série, tem aquela The Man in the High Castle que a gente tá conversando e tal, que ela não passa no Brasil, passa só no Amazon Prime. É porque ela é do Amazon, né? Sim, exatamente. É porque se fosse depender de televisão, não quer ver. E, porra, em relação aos filmes, cara, se parar pra pensar, antigamente, você tinha que esperar o filme sair no cinema aqui, o que era, tinha um delay grande, entendeu? Tanto que hoje em dia tem filmes que saem no cinema aqui e já tá saindo a versão em Full HD do Blu-ray, entendeu? Pra baixar, por quê? Porque já lá fora já saiu faz tempo, já tá saindo Blu-ray, sabe? Então que tá diminuindo isso, entendeu? Já algumas vezes até recebi um lançamento adiantado, acho que o... Ia comentar isso agora. Foi? Não, acho que até o Batman vs Superman foi, se não me engano. Sim, foi aqui primeiro do que nos Estados Unidos. Sim, então, hoje em dia tá bem mais fácil pra você baixar ver um filme, sabe? Como o Bigode falou, tem Torrent, tem Netflix, tem Amazon Prime, tem Hulu, tem Crackle, tem um porra de programa e tem... Acho que... Fala as paralelas também, sabe? É bem fácil pra você adquirir cultura hoje em dia. Cara, eu acho que tem um exemplo bom, assim, que é um exemplo meio escroto, assim, mas eu acho que serve, que é Naruto, que é um anime que... Ele fez sucesso com a internet, tá ligado? Exato, não, cara, tipo, sim. Ele veio, depois, muito tempo depois que ele veio passar na televisão aberta, na TV, assim, a cabo e tanto aberto que passa no SBT, mas antes dele passar na televisão, o pessoal já ia fantasiado pros eventos e tal. Tipo, foi, é, tipo. Já fazia muito... corrida, né? Não? É, fazia não, corrida Naruto. Não, não era amarrado em shopping, né, cara? O Naruto foi só maior, mas se você analisar os animes, cara. Porra, pra você consumir anime, você tem que pegar pela internet, porque não dá, mano. Não dá, tá ligado? Isso. É, não só anime, cara, como o Bigode, vocês já estavam puxando aí sobre série, questão de seriado na TV, cara, sempre foi muito escasso. Tipo, o Globo tinha pouquíssimos seriados, tipo, era aqueles seriados que ela queria passar. SBT, eu acho que o SBT. Ah, o SBT chegou até alguns seriados, mas quase sempre os seriados do SBT eram seriados baixa renda pra cacete, tipo. Witchblade, Aves de Rapina. Calma aí. Só deixa o Joel terminar de falar o que ele tava falando em relação ao Naruto. Assim. Não, acho que eu até terminei mais ou menos isso. Tipo, a gente percebe que hoje não precisa mais ter visibilidade na TV pra algo fazer sucesso, sabe? Porque a internet já pegou isso pra ela, sabe? Não, hoje a gente tá vendo o inverso, a televisão necessitando do conteúdo que sai da internet pra eles conseguirem audiência. Aí, tipo, a gente vê o programa da Fátima Bernardes chamando youtubers lá pra fazer entrevista lá e tal. Tipo, você vê. É, eles estão percebendo que, tipo, eles têm que pegar esse pessoal da internet e trazer pra televisão pra ganhar audiência. Cara, tem canal no YouTube, o canal dele tem 1 milhão de porrada de. Não só isso, cara. A própria MTV e a Play TV, cara, eles só trabalham com gente, praticamente com cara de YouTube agora. A MTV, quando voltou aí dessa morte fatídica que ela teve, voltou. Cara, a primeira coisa que ela fez foi chamar a youtuber favorita do Bigode, a Kéfera, e mais um outro narigudo lá que eu não vou lembrar o nome. A gente voltou, cara? Voltou, cara, tá indo. Tipo, e, cara, tem esses negócios. Tem uns youtubers lá apresentando o programa. E, cara, a Play TV é um canal totalmente pautado em programas de YouTube, cara. Ele tem lá as programações dele de música e tal. Mas você o tem um Cid de... tá na Play TV, né, o Kenan? Sim, cara, ele, aquele cara lá que faz as experiências, que eu não vou lembrar o nome dele agora, tá o Manual do Mundo? Manual do Mundo? Exato, não, o Manual do Mundo tá no Globo também, eu acho. Tá no Globo também? Não sabia disso, não. Porque eu vi um comercial dele no Manual do Mundo. O Pablo Peixoto do Quatro Coisas também, ele tem o programa dele, é exibido na Play TV, tem também lá o PC Siqueira e o Barbudão lá, esqueci o nome agora, que ele só fala gritando. Exato, com o tal do Siqueira Show. Porra, você tem lá, você tá tendo totalmente, eles estão praticamente pegando um programa do YouTube, tem vezes que vem um aviso lá no canto da tela, esse programa é tirado do YouTube, tipo, passando lá pra você ver, cara, e foda-se, faz parte da programação. Fazer uma pergunta pra vocês aqui, sendo um pouco desse ramo televisivo, né, tudo mais, como é que vocês veem as revistas e as notícias em si? Porque olha só, nessa época que a gente tá falando, vou pegar aí os animes, como a gente, o Joel levantou a bola aí. Quando eu era fã, né, sabia mais que Akira Toriyama de Dragon Ball Z. Porque você não me conheceu, rapaz. Você era um bolão kid, né? Toda informação que você tinha, né? Vamos voltar lá um pouco no tempo, estilo Coringa, vamos voltar um tempo, uns 2 anos atrás no tempo, né? Eu lembro, né, eu não tinha contado isso pra vocês, quando eu era um moleque, olha como é que são as coisas, né, eu falo assim, porra, sabe o que seria demais? Ter uma revistinha de Cavaleiros dos Zodíacos. Que merda, né, Bigode? Mal ele sabia que era uma... A revista heróica era só Cavaleiros dos Zodíacos. Herói, cara. Porra. Mas era isso que eu ia falar. Não passou 2 dias, lançou a Herói. E eu fiquei, porra, cara, o que que era o lance, o que que era uma banca de jornal numa época sem internet, né? Você tinha uma gama de revista vendendo informação sobre aquilo que você não tinha onde buscar, cara. Dragon Ball Z, Cavaleiros, eu peguei na Herói, porque a Herói foi o primeiro, acho que, boom, né, por causa do Cavaleiros Zodíacos. Você tinha conteúdo até errado escrito na Herói, né? Sim, puta, eu lembro, era muito erro, velho. Tinha Herói, Cavaleiros Zodíacos, e tinha outra que era só Dragon Ball, cara. Mas eu não lembro da outra. Era outra jovem. Depois, era outra jovem, mas bem era depois. Jovem. Era só Dragon Ball, as capas, velho. Era foda. Não, não era só Dragon Ball. Foda, assim, vi uns posters muito foda. De certo modo, essas revistas, elas não eram focadas só no, tipo, realmente, o de capa, por exemplo, era o Cavaleiro dos Zodíacos. Mas dentro dela, você acabava sendo tendo outras referências, e às vezes eles faziam pra você ir assistir outros animes, né, cara? Ah, ou quando algum dia viesse pra cá, tu parasse pra assistir. Rolou muito comigo isso. Verdade. Esse negócio aí, eu lembro que quando eu era mais novo, olha só o que aconteceu comigo, hein? Eu tinha lido sobre dois animes, Jinro, A Brigada do Lobo, e Noir. Por sinal, eu recomendo. Jinro é um filmão, baixa em vejam. Isso aí eu tinha, sei lá, 13, 14 anos. Aí ano passado, retrasado, eu lembrei dessa porra e baixei pra ver. O Jinro e o Noir. O Noir eu achei um porra, mas o Jinro eu achei muito bom, cara. Valeu a pena ter lido Roubado as Heróis da Biblioteca da Escola. Só falar aqui pra vocês, né? A primeira herói que eu posso dizer que eu tenho um orgulho, que eu tenho ela aqui em casa, física, né? Ela tem a primeira edição, né? Edição de colecionador, né? Até pra chamar a atenção. Você tem um Seiya fazendo a famosa pose ali, né? Do meteoro de Pegasus, com Pegasus atrás. Isso. 1,95 a revista, né? A matéria de capa, obviamente, é o Cavaleiro dos Zodíacos. E você tem as submatérias ao lado, né? Que era falando sobre o Wolverine, o Spawn e o Batman Animated Series. Caralho, sim, cara. A Aroela misturava esses universos, né? Não era só a revista de anime. Revista de anime virou mesmo quando veio já a Ultra Jovem, a Anime Pro, Neo Tok. Mas agora, Animix, né? Não tinha alguma coisa? Animix, teve Animex, tinha um Animex também que eu cheguei a comprar. Era tudo a mesma editora, né, cara? Eu achei engraçado isso. A Herói número 2 tem um cisne, né? Na capa, e as laterais. A número 2 é o cisne, né? Aí vem falando sobre o filme do Máscara, o Coringa, Power Ranger e o Mantimans, que eu não faço a mínima ideia do que seja agora, né? Deve ser Tokusatsu, essa porra. Aí depois você teve uma evolução. Absurdo. Não, é live action. Aí depois teve a Herói Gold, aí vinha com coisa pra você montar, né? O negócio dos Cavaleiros Zodíacos lá, né, os santuários. Diorama, né? Eu tinha uma revista da Heróis do Futuro, que a principal matéria dela era sobre a saga de Hades, e tipo, a saga de Hades na época só tinha, ninguém conhecia, porque tipo, a parada só tinha saído no Japão, né, e só tinha no mangá, assim, aí o pessoal especulava o que ia acontecer depois da saga de Poseidon, né, porque o pessoal que só conhecia até a saga de Poseidon, que tinha passado na Rede Manchete, aí ficava naquela, tipo, os caras vão enfrentar o Hades, o deus do inferno, ficava lendo aquilo, eu falei, caralho. Mas, tipo, o bagulho só foi feito mesmo lá pra 2005, 2016, né? Que, tipo, eu lembro a animação. Eu lembro que teve um francês que tentou acelerar a produção disso antes, né, cara? As revistas davam um bom enfoque no cara e, porra, no final não deu em nada, tipo, voltou pro Cavaleiro Disso. Não teve um grupo aqui do Brasil, foi na Argentina, que tentou fazer... Eles tentaram criar uma história do Cavaleiro chamada Saga de Zeus. Teve isso também, cara. Eles tentaram criar uma animação. Tudo que você jogar aí no YouTube, você acha as animações que os caras tentaram fazer, assim, bem artesanal mesmo. Aí eu pergunto pra vocês, vocês acham que também esse mundo literário das notícias mudou? Porque eu não sei se vocês lembram, tinha uma revista chamada Sete, que era sobre cinema, era uma revista até muito conceituada no Brasil. Sim. Aí heróis tinha propaganda, tinha propaganda na TV. Você vê que foi um segmento que morreu, cara. A banca de jornal, querendo ou não, ela morreu no... Ela perdeu um significado muito grande. Não morreu como locadora, mas é uma coisa que... Não, eu passo, tipo, toda semana eu passo na Paulista, assim, tem um monte de banca de revista, e você vê, tipo, banca de revista virou... loja de um real, praticamente, porque vende de tudo, não é só revista, vende doce, vende brinquedo, vende um monte de coisa. Nossa, passando uma boca de revista, eu ia assim, meu Deus, o que é isso? Tipo, um monte de brinquedo pendurado, pelúcia. Na banca que eu vou, pra você ter ideia, cara, você entra nela, e, cara, tem uma geladeira pra você comprar a Coca-Cola. Sim, nossa, velho. Mas agora... aí que tá, ô Bigode, a banca não morreu, pra mim a banca não morreu, porque eu vou ainda na banca de jornal. A gente aqui, acho que o Albino, todo mundo aqui é consumidor de quadrinho, mangá, né? Então, eu ainda vou. E ainda vejo que tem muita gente que vai ali na banca. Só que, realmente, agora, o cara não vai lá mais, por exemplo, pra comprar revista de filme ou comprar Mundo Estranho, que isso tem na internet. Ele compra coisas mais específicas, tipo, como revista que tem coleção, ou vai lá, sei lá, pra fazer seu joguinho ilegal. Ou vai realmente, pô, tá com sede, vai ali na geladeira, pega e compra a parada, cara. E a própria banca de jornal daqui se adaptou. Por exemplo, os lançamentos que saem lá, o cara me manda por WhatsApp agora, cara. Não preciso mais ir lá. É, o cara tem que cativar o cliente, né? Não, se, o que, cara, assim, se liga, fala, Bento. Antigamente, eu colecionava entre aspas, né? Procurava sempre comprar revistas, tá ligado? Comecei colecionando a revista do Nintendo Power, sobre o Nintendo. Sim, sim. Porque morreu essa revista? Morreu também. Aí eu comecei a colecionar a revista da PlayStation, quando eu comprei a PlayStation 1, que eu acho que também morreu. Sim. Revista de videogame não existe mais, ó. Acabou. Não tem nem mais pra comprar, tá ligado? E outra coisa, e depois eu passei a colecionar umas coisas super interessantes. Cara, deu pra perceber que conforme mais popular ficava a internet, mais cara a revista ficava e mais rasa ela ficava. Chegou um ponto que não deu mais pra comprar, tá ligado? Você comprava a revista por tipo 13 conto. Deixa eu saber com besteira, sabe? Não vale mais a pena. Albino, era nisso que eu queria chegar. Você vê que certos segmentos de revistas morreram. Revista de videogame morreu. Querendo ou não, revistinha de assim, o mangá ainda dá pra você comprar, porque a galera quer ter o físico no Brasil, né? Mas tem muita gente que não compra, por quê também? Porque já leu tudo em scan, o caralho é 4. Não é hábito ainda ler scan muito, eu acho, né? Mas tem muita galera que lê. Acho que até é, Bigode, mas eu acho que, querendo ou não, esses públicos, tanto de mangá quanto de HQ, é uma galera que gosta de colecionar, né, cara? Tem esse toque de tem que ter na minha estante. Ou tem que ter em mãos a edição do Batman Cavaleiro das Trevas, que vem com o Cavaleiro das Trevas 2, dessa merda. Tipo, o cara quer ter, então ele realmente ainda vai, é um segmento que pra mim vai durar bastante, cara. As HQs já tentaram várias vezes se absorver no mundo de internet, e cara, isso ainda não foi pra frente. O cara quer ter o papel, quer ter pra mostrar, pra exibir. Então vocês acham que, no caso de, tipo assim, tirando os outros segmentos, só antes de eu falar isso lá, e a pornografia? Ah, cara. Né? Porque você vê a Playboy. Aconteceu com a Playboy, já responde, sabe? Uhum. É, porque a Playboy morreu, cara. Você vê aí a Playboy tentando se renovar em outra editora, saindo do grupo Abril, né? E veio com a Luana Piovani aí numa capa sem gracíssima, né? Se bem que a editora Abril, tô falando que vai falir, hein? Mas fala não. Agora é bimensal também a Playboy, não faz isso mesmo. Uhum. Não é mais mensal. É bimensal agora? É bimensal. Eu acho que a nudez mudou bastante, né? Você aí nos anos 90, né? Antes da internet, você tinha aí, porra, altas mulheres. Era status, querendo ou não, você sair na Playboy, né? Você. E parece que, eu não sei se as minas mudaram esse conceito, ou a pornografia ficou muito vulgar com a internet. Você vai aqui, entra Xvideos. Não é nem Xvideos, cara. Hoje em dia você procura, sei lá, uma coisa você acha pornografia, tá ligado? Que eu sou comigo várias vezes. Procurando coisa aleatória vem pornografia, tá ligado? Eu acho que não sei se é regra 34 ou regra 42, né? Tudo na internet tem sua versão pornô, né? Tem, pior que tem, tudo, cara. Eu também acho que é uma porra dessa, cara. Tudo na internet tem. Mas é aquela questão, né, Bigode? A parada da Playboy, que ela ainda poderia ter se garantido, não se garante, mas é porque era sempre a Playboy, ela trazia a mulher do momento, né, cara? A artista do momento. E, pô, olha só, ela que nua, não vai sair... É regra 34? Ela vai sair nua e não sei o que. Cara, a galera fica, caralho, a Juliana faz nua, porra. Primeira e última vez que eu vou ver isso, eu tenho que ir lá comprar. Cara, hoje em dia, com a internet, às vezes, dependendo do que você acha, uma mulher desconhecida, mas muito mais gostosa, por exemplo, que a Juliana, pai. Então, cara, realmente ficou um negócio, virou um negócio banal. Você entra no Google, você digita qualquer coisa, você vê, cara. Realmente não vale mais a pena tu pagar... Era quanto a Playboy? Era 19 conto? Não, acho que um pouquinho menos. Tudo isso aí, não, hein? Já, cara, assim, eu acho que sempre foi caro. Caro, mano. Eu nunca comprei, mas... Cara, eu não comprei, não. Via dos caras que levava. Os caras levavam, tu via, mas tipo. Exato, cara. Eu nunca comprei porque era caro pra cacete, mano. Porra. Você, tipo, cara, mas aí tem que ver que era caro, né? R$7 lá naquela época era caro. É verdade. Tem que ver isso. Olha só, deixa eu ver se dá pra enxergar aqui. Eu joguei na internet e ainda não deu pra enxergar o preço da Playboy. Eu botei a Playboy da tiazinha. Pra ver se dava pra ver o preço, né? Aí tinha aqui, né, era todo negócio, tiazinha, 26 páginas de enlouquecer, né? Não é mais assim, né, cara? A Playboy valia a pena comprar hoje em dia, nossa, não vale porra nenhuma. Cara, tem uns blogs aí que você acha que os caras pegam e escaneiam essas revistas e botam, sabe? Tipo, na matéria aberta pra todo mundo ver. Aí você vê os Não, a melhor coisa é você só ver os comentários dos caras, assim. As paradas muito tosca. Bizarro, né, cara? Não, eu vou te falar a verdade. Eu lembro que teve uma vez com o Walter, o antigo blog que a gente fazia parte, ele fez uma matéria sobre o fundo da Playboy. Ele virou pra ele, não, vê aí uma Playboy marcante pra cada um de vocês. Eu fui pesquisar, né, pra dar lembrar. Meu irmão, pra você ter ideia, eu achei revista Sexy, que era o equivalente da Playboy, né? Cara, era mais vulgar a Sexy, ainda é, sim, né? Não, era a Sexy. Não, hoje em dia a Sexy ela é até mais comportada, cara, só que ela é mais insinuativa. É, cara, eu fui ver, cara, eu achei a Sexy da Tami Miranda, cara. Porra, da Tami hoje aí. Que Eu tinha. Porra, é o maior pegador da TV brasileira, né? Cada dia o cara com a história é diferente, cara. A gente porra, tá passando rodo em geral, amigo. Porra, melhor aí. Que eu vi, cara. Né? Pois, mas é engraçado, né? Como é que mudaram as coisas, né, cara? Assim, você, além, como eu disse, né? Você tinha segmentos de revistas na internet, quer dizer, na banca, você tinha uma televisão diferente, né? Você vai ter que reinventar a televisão, porque com o youtuber, cara, eu tava vendo uma época, até hoje, eu tava percebendo que eu não via mais televisão, cara. Porque a galera que diz que não vê televisão é pra meter uma de intelectual, né? Isso. Mas eu tava percebendo que eu não tava vendo mais televisão, porque tudo que eu fazia tava na internet. Se eu queria ver um programa que eu perdi na televisão, eu ia no YouTube, achava no YouTube, né? Uhum. Se eu queria ver um documentário, às vezes eu achava na internet, que a gente tem que agradecer as vivas almas, o bigode que não fala inglês, que traduz, né? Faz legenda, cara. Você já parou pra pensar nisso? Os fãs sub, né, cara? Esses caras que fazem legenda são foda. Eu já escutei até um podcast com os caras... Os caras entrevistaram um grupo de cara que legenda, assim, legenda de série e tal. E os caras são foda. Vai dizer o nome do podcast, né? É o Na Porteira Cast, só que eu não lembro o número do cast do número desse podcast, mas os caras entrevistaram um grupo de legendadores lá e tal. Pessoal que lê. Mas é muito bacana, assim. E os caras não ganham nada com isso, sabe? Tipo, sim, eles ganham uma coisa diferente de dinheiro. Que é a fama dentro daquele grupo ali, daquele submundo, né? Daquele nicho ali, né? O que eles estão traduzindo, o caramba. É uma coisa que às vezes é diferente de dinheiro. Porque eu lembro de uma época que o pessoal tava reclamando que a galera, tipo, eu vou dizer assim, o que eu escutei. Que a galera tava pegando legenda, tipo, do House, a Universal, e usando a legenda dessa galera. Pra vocês terem noção como é que estavam as coisas. O tradutor vinha, usava ali, modificava alguma coisa. E a galera tava reconhecendo as suas legendas sendo usadas. Uhum. Né? Como é que o mundo mudou depois da internet, né? Exato. Você tem, porra, isso é fenomenal, cara. Porque, tipo assim, a galera reclama da... Aí eu vou voltar pra questão das mídias. As revistas entram nisso também. Que é o seguinte, depois a gente entra na relação pessoal entre as pessoas, né? Óbvio, você é pessoal entre as pessoas, né? Que graças também à internet, você conheceu mais conteúdos. Vamos lá, eu até hoje me arrependo de não ter feito essa pergunta. Não interessa, não vou contar a história de novo. Doctor Who, Sherlock... são séries que alcançaram uma fama, né? E até graças à internet, à pirataria. Uhum. Que se não fosse a pirataria, não ia ser nada. Não, como você vê, como até o Joel mesmo falou, cara, anime só é. Anime. Anime hoje em dia você só vê pela internet, cara. Pô, tem até os streams oficiais, mas, cara, não tem como. O segundo ou terceiro do anime. Conta da internet, cara. Na TV aberta aí, se for passar uns animes desse aí, tipo, os caras querem censurar. Eu lembro até a primeira vez que passou Samurai X, passou na televisão na Globo, os caras censuraram um monte de coisa, eles cortavam parte por causa da violência. Samurai X, eles conseguiram transformar 3 episódios em 1, cara. Sim. Em 3 episódios, cara, 3 episódios de 30 minutos. Pega cada um, 20, 30 minutos. Cara, eles conseguiam comprimir isso em um episódio de 22 minutos. Eu não podia mostrar. E no Yasha também foi assim, né? O próprio Naruto com a porra rosa na boca, né, cara? Enquanto passava o professor Girafales fumando, os caras iam me cortar um anime, sabe? Sim. E era foda que o Naruto era descarado. Valeu. O lance do Naruto é porque a TV aberta, ela passa a edição americana do anime, certo? Ou seja, ele vem do Japão para Estados Unidos, ele sofre um corte brutal, que boa parte do que vocês estão falando é isso, sabe? Aí vem pra cá. Aí quando vem pra cá, eles têm mais corte, e ainda tem problemas de continuidade, ou seja, muito ruim você ver acompanhar um anime na TV aberta. Sim, cara, o Naruto, uma coisa bacana do Naruto, eu comecei, pra quem não sabe, eu comecei, na verdade, do Naruto pelo SBT, depois que eu fui pra internet. Não, depois eu me arrependi. No meu caso, mas, cara, eu vi o Naruto com 14, 15 anos. Isso aí foi em 2005, tá ligado? Eu vi bem depois. Eu vi bem depois. Eu vi, cara, mas uma coisa mundo, que. Mas quando todo mundo começou a ver, tá saco cheio já na Vimash, viu? Virou cara, modinha, né? É, mais. Cara, uma coisa que me deixava irritado no Naruto que era as cenas de luta. Enquanto no Dragon Ball, pô, tu viu os caras metendo um soco na cara mesmo. Cara, o Naruto, toda a cena de soco era cortada, cara. Tipo, você mostrava o cara dando um soco. Porra, aí do nada, forte totalmente desnecessário. Na Rede TV, a Veneno, como é que foi? Lembro. Cara, eles pausaram uma cena porque não podia mostrar a violência. Aí ficou tipo, mas aí é que tá, mostrou o cara da mulher, mas não mostrou mais nada, entendeu? Mas aí é que tá o Alguinho. É, o Fullmetal Alchemist foi curioso, porque a primeira vez que ele passou sem censura nenhuma. Foi na porrada, sem censura mesmo. Aí quando veio a reprise é que eles começaram a fazer isso, a cena travando, limpeza de sangue na cena, cena passando em câmera lenta, cara. Tinha algumas que eles usavam desse artifício. Tava passando em mais, você começava a notar que a imagem começava meio que engasgar. Eles estavam cortando a cena desse jeito. Só fui saber disso antes depois. Eu posso falar uma coisa pra vocês? Quando eu fui morar em Fortaleza, né? Ainda não era essa internet, né? Ainda dava pra baixar filme, mas era uma coisa um pouco mais rara. Eu não sei se vocês tinham essa sensação. Eu falei da questão dos filmes, mas eu tava zapeando, né? Porque pra mim era muito importante isso. Tinha um significado pra mim grande, né? Era por volta de umas 6:30, 7 horas, tava passando Slayers, cara. Cara, eu achei sensacional. Ui. Caralho! Tá todo mundo desenha essa hora! Rede 21, Rede 21. Também. Eu não tinha lá em Fortaleza essa rede. Eu sei qual é. Passava Jaspion, um Jiraiya que a galera falava. Não, a Rede 21 passou até Ultramentiga, que tipo, Ultramentiga passou na Record, né, na época, e depois, quando foi reprisado, reprisou na Rede 21. Verdade. Passava até Jornada nas Estrelas, a série clássica, na Rede 21 passava. Sim, cara. Mata! O homem animal aí, ó. Mata! O grande lance é que eu fiquei muito emocionado, e eu acho isso ainda muito legal. Eu lembro, assim, como é que são as coisas, né? Um filme que eu adorava, que era difícil de passar, cara. Eu ficava puto, era o Enigma da Pirâmide. Era um filme que passava ali a juventude, né? Do Sherlock Holmes com o Watson, né? No colégio. Bem estilo Harry Potter, o primeiro. Cara, porra, olha o estilo do filme, cara. Caraca. As aventuras do jovem Sherlock Holmes. Não, cara, o Keno, cara, é muito legal. Ele fala, né, que é uma obra inspirada no Sherlock Holmes, que não tem nada a ver com os contos do Arthur Conan Doyle, né? Ele meio que põe o Watson pra conhecer o Sherlock Holmes no colégio ainda. Tem toda uma trama muito legal, cara. E tipo assim, quando passava no falecido Intercine, teve uma vez que a família toda ficou acordada até mais tarde, e tava de madrugada, eu descobri que tava passando. Cara, era satisfatório, assim, era uma satisfação tão grande. Caralho, tá passando Enigma da Pirâmide, eu não acredito. Aí sentava pra ver, cara, assim, era fenomenal, porque tinha uma surpresa. Porra, hoje em dia, tu não precisa disso, eu quero ver tal filme, eu vou ali no Netflix, porque tem ele no Netflix, eu vejo. Cara, eu vou falar que eu ainda faço isso. 24 horas na Globo, porra, eu tinha que esperar até, sei lá, 1 da manhã pra ver, porque era depois do Soares, cara. Era mó merda, tá ligado? Albino, eu vou te falar que, na verdade, pelo menos de primeira a quinta temporada de Lost, eu acompanhei assim, cara. Foi até nessa época que eu adquiri a minha insônia. Sim, eu ficava também. Eu ficava, cara, uma hora, até eu via o Jô Soares, na época eu comecei a ver o Jô Soares, cara. Nossa. Só pra ver Lost. Aí na sexta temporada, quando eu soube que já tava uma merda, eu, vamos enfiar o pé na jaca logo, eu baixei tudo, minha internet descarga. Eu vi tudo pro DVD, mano. O Lost foi o seguinte, eu vi a primeira, aí eu vi metade da segunda, aí parei de ver. Fez bem. Quando lançou o último episódio, eu falei assim, porra, eu vou ver qual é a parada, né? Se for bom, eu baixo de novo. Aí eu vi que o último episódio, eu falei, puta que pariu, que bem que eu fiz, hein? Porra, foi, fala não, eu vi até o final e me emocionei com o último episódio, então. Não, que isso. Eu vou falar a verdade, que quando eu vi, eu fiquei, porra, não é ruim. Mas também não é bom. Eu fiquei tipo Bigode. Quem teve a oportunidade de ver o Bigode explicando como ele saiu do cinema depois de Batman vs Superman, foi mais ou menos o que aconteceu comigo mesmo no final de Lost. Porra, não é ruim. Mas não é bom. Aí vai passando o dia, tu vai matutando. Cara, não, isso é uma merda. Não, cara, por quê? Foda. Mas aí vamos pera aí, rapidinho, ô Bigode. Você tá falando dessa parada da surpresa de ver filme na televisão? Eu vou falar com ela, eu tenho um espírito meio de velho. Eu de vez em quando ainda faço isso. Eu vejo TV, sento aqui na minha cama. Ah, não, tô com preguiça de sentar no computador, pegar o notebook. eu deito e ligo a televisão e fico zapeando. De vez em quando me rola isso comigo. Pô, tá passando tal filme que eu gosto, eu paro e assisto. E às vezes eu pego de ver filme que eu nunca, não sei nem o título, e ver o filme gostado do filme. Um exemplo desse foi o Beijos Esquilos, cara. Beijos Esquilos, pra quem não sabe, é um filme com o Robert Downey Jr. e o Val Kilmer, né? Foi logo depois que o Downey Jr. decidiu voltar com a carreira de ator, né? Depois que ele passou lá pela reabilitação e tal. E, cara, os momentos de ascensão dele, né? Quando ele foi voltando gradativamente. Foi depois desse que ele foi pro Homem de Ferro, cara. E, cara, o filme é espetacular e eu, tipo, eu tava zapeando o canal, aí eu parei no Universal, olhei assim, já tinha visto o Homem de Ferro na época. Ué, o Robert Downey Jr., vamos dar uma olhada nesse filme aqui. Porra, o Val Kilmer. E, cara, eu achei espetacular, cara. Daí depois eu obriguei meu pai a ver o filme também. É foda. De vez em quando eu passo por esses momentos. O Val Kilmer já morreu? Não, tá vivo gordo. Tá bolão. Pra caralho, ele tá gordo. Eu tinha visto um lance que tá com câncer, mano, esse tá com a religião dele. Não, cara, acho que você tá confundindo o Valkyrie com o Patrick Swayze, não, cara. Que já morreu. Não, o Patrick Swayze já morreu, eu sei, o Valkyrie mesmo, porque tinha câncer assim, se tratar, porra, assim, sei lá, não foda-se, mano. O interessante também com esse negócio da internet que eu tava lembrando aqui agora, que foi o que o Keno falou, tipo, esses dias aí de madrugada tava passando o nosso maravilhoso Homem que Copiava, que a Globo tem essas manias de passar filme muito bom de madrugada, cara. Sim, cara, sim, o Clube da Luta, primeira vez que eu vi Clube da Luta, que é praticamente o filme da minha vida, eu sempre falo dessa porra, cara, eu, a primeira vez que eu vi foi na madrugada, cara, logo após já assisti o Lost. Aí, cara, volta. Um negócio que eu já falei várias vezes, cara, a Globo fica passando essas séries, ela compra séries caras, séries boas e passa uma da manhã. Põe essa porra da série no lugar do Malhação, que já deu o que tinha que dar e acabou, cara. Caralho, seria muito melhor. É, cara, imagina só, cara, o Flash no horário nobre. Cara, eu nem digo no horário de Malhação, Albino, mas olha só, vai estrear um programa que eu tava vendo nas tardes de domingo. É que eu não sei como é que é o contrato também, né? A gente também não pode sair tacando a pedra aí. Mas vai lançar um programa com o Márcio Garcia nas tardes de Família versus Família de ator famoso, cara. Será que se não botasse o Flash... Será que se não botasse o Flash não daria audiência, como era no passado? Certeza, tinha aí, passava o MacGyver, o Caralho A4. Só voltando na questão dos filmes aí que vocês falaram, a emoção era tão grande que vocês podem rir da minha cara. Quando eu vi pela primeira vez no SBT o 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você, cara, eu achei fenomenal o filme. Eu fui no outro dia de manhã alugar o filme na locadora, cara. De tanto que eu gostei. Isso era o legal do mundo pré-internet. Mas aí, mudando um pouco de assunto, mas mudando assim a pauta do assunto, e as relações pessoais entre as pessoas, né? Você vê aí que o início foi os bate-papos da vida, né? Aí veio o MSN, o Orkut, Facebook. Como é que mudou também o WhatsApp, né? Você tem agora o telefone, ninguém mais vive sem telefone. Antigamente você saía, não tinha esse negócio de ligar, né? Você tinha... Saía, porra, saiu, pronto, exato. Acabou, ninguém te procurava. Cara, Begone, pra você ter uma linha telefônica, cara, era um sacrifício, né, cara? Porque até você encomendar, vir pra sua casa, e aqui no caso era a Teler, a falecida Teler, vir instalar, cara, era coisa de meses. Tipo, acho que o padrão de meses era até 5 meses pra ser instalado na sua casa. Acho que o telefone chegou aí em casa só, tipo, 2000, 2001, cara. Acho porra, cara, em casa foi 98. Já foi nos 2000 já, tá ligado? Aqui tipo, em casa foi 98, 99. Não tinha condições não, mano, essas coisas. Era caro, cara, ter uma linha telefônica. Cara, era o preço de um carro, às vezes, se desse mole, se não tiver enganado. Caralho. Sim, né? telefone era status, praticamente. Era status, né, que tinha... Cara, que tinha grana mesmo. Pergunto pra vocês, como é que era a vida, assim, como é que eram as coisas, né, cara? Assim, eu vou dar um exemplo pra vocês agora. Eu tô aqui no Facebook, né, e me apareceu uma propaganda de, eu vou lanchar daqui a pouco, de um hot dog do chefe. Você, eu tô no Facebook, você tem propaganda toda hora, você encontra pessoas que você não via, você faz amizade. Como é que pode isso? A gente tá tão conectado hoje em dia, porque é o que eu falei. Um exemplo, a molecada ia ver um filme, né? Você viu o filme com 3 amigos, você ia conversar com outras pessoas, o caramba 4, você quase não via um trailer às vezes, porque você dependia da televisão, você na época tinha muito outdoor, né? Você via muitos filmes às vezes pelo outdoor. Ah, eu via mais no jornal, bebê. No jornal também, você tinha um jornal. Jornal tinha uma sessão que era só cartaz de filme, cara. Bem lembrado. Sim, era assim que você ia ver, cara. O filme do Homem-Aranha, eu só fui descobrir que ia ter um filme do Homem-Aranha Porque falou em um programa de televisão e depois eu vi no jornal, cara, falando sobre o filme. Cara, eu lembro quando eu vi o trailer de, do primeiro filme dos X-Men passando assim na Rede Globo, que estrearam no cinema. Falei, caraca, que... Tipo, pra minha referência era o desenho animado, né? Não era nem um quadrinho. Eu vi esse cara, vou fazer um filme do... com atores do desenho e tal. Eu falei, caraca. Porque eu vou dizer pra vocês, né? Pra vocês verem como eu sou velho. Quando eu era um moleque, o boom no Fantástico eram duas coisas, né? Videoclipe. Que eu lembro que o boom na época foi o Black and White, na minha época. O Michael Jackson, né? O saudoso Michael Jackson. Porra. E eu lembro que, em relação a filmes, voltando, né, esse negócio aí de você ver e tudo mais, né, era questão... A gente fala e volta em filme de novo, né? Era questão de você ver o... como foi feita as filmagens de Batman Retorno, né? Tinha uma visita lá da galera, o caramba... Porra, era sensacional, cara. E a relação... Aí, voltando à questão da relação das pessoas. Como é que vocês veem essa questão do Facebook, o WhatsApp, né? Essa, aí, que eu, por isso que eu voltei, né? Aí você via o filme e ficava nisso. Você conversava com uma pessoa ou outra e o caramba quatro. Vocês veem hoje em dia, cara. Você vai, você dá sua opinião no Facebook, você grava um vídeo, você grava um podcast. Como é que a relação humana mudou por causa da internet, né? É, agora o negócio não tá exclusivo só seu grupo. Por exemplo, você vê alguma coisa na TV, pô, vou pegar novamente o Dragon Ball, né? Dragon Ball passava na Band na época, via na Band, por exemplo. Passava o episódio e na semana seguinte tu tava na escola. Caralho, tu viu que não sei o quê. Sim. Cara, era hoje só, não, cara. Hoje você assiste. Toda terça-feira o assunto da escola era o filme Tela Quente. Era certeza. Sim. E segunda-feira era o Pânico. Exato, cara. Você tinha aqueles núcleos da escola, né, cara? Você e seu grupo de amigos discutindo alguma coisa que você viu. Hoje não, cara. Por exemplo, qual é o que rolou muito com Game of Thrones. Você entrava no Twitter, ia pra algum site, falava, cara, era a galera em tempo real, vendo o episódio, falando. Cara, falando. Agora mesmo deve estar acontecendo isso aí, né? Não, acho que acabou, acho que é o final de temporada. Acabou já? Foi semana passada. Deve ter muita gente chorando por essa merda. Ah, eu odeio essas viúvas de Game of Thrones. Caralho. Mas o grande lance... Mas não ligo também. O grande lance também dessas relações, você vê como é que a gente se expõe mais na internet, né? Sim. Você sabe onde que a pessoa tá, você sabe o que ela fez, você... Não dá nem mais pra você mentir pros amigos, né? Ah, eu tô doente, o cara não vê, pum, tiraram a foto dele e botaram no site de não sei... sabe? Eu vou te falar que eu sou meio escroto ainda, cara. Eu não boto todas as minhas informações no Facebook. Você vê o Belé que eu boto. Minha última foto do Facebook, eu acho que é de 2015, porque veio do Facebook do Bigode. Não, é minha foto que eu tirei. É lá de 2013, cara. A foto que eu tenho é só uma, porque encheu o caralho só que eu colocar. Eu coloquei a foto mesmo. Sim, também, cara. Cara, eu vou te falar a verdade. Eu acho ridículo isso. Esse negócio de as pessoas se escolhem muito na internet. Cara, tem pessoas que põem até endereço e não tem noção do que estão fazendo, tá ligado? Sim. É muito complicado. Pô, você consegue saber, né, cara? O que que camarada... É um dos problemas meus também. Eu não consigo entender essa super exposição, assim, tipo, mostrar tudo que você tá fazendo, tipo, sei lá, eu não vejo graça. Por isso que eu até nem tenho mais minha conta no Facebook, eu já deletei ela faz um ano e pouco já. Eu uso ainda porque agora meio que, pelo menos, como o Facebook ele tá meio que ficando embaixo, ele tá acabando meio que ganhando aquela função do Orkut, né, cara? Tem muita página que tá postando link de onde tu achar coisa, então eu ainda tô deixando pra essa questão. Por exemplo, pra baixar anime, eu uso o Facebook que eles me direcionam pra onde eu tenho que ir. E também essa questão agora dessa situação política aí, os caras tretam demais, eu não... Caralho! Eu não aguento, eu não tenho paciência pra ficar tretando. Isso era um negócio que não tinha, né? Sim, isso era um negócio que não tinha na época pra internet, né, cara? 500 mil pessoas quase se matando por questão política, vestindo... Hoje em dia a gente tem nego cagando na Vila Paulista, tem nego enchendo caralho o saco no Facebook, é foda. Não, olha só, se vocês perceberem, e isso a gente já tinha falado aí no mundo paralelo, eu, o Kenô e o Albino, né, que... Na Terra 2... Que o Orkut ele não era assim. Se você percebeu, o Orkut era uma parada mais de zoeira. As pessoas tinham as comunidades e o caramba quatro. Elas fuxicavam muito a vida dos outros. Que o que fez acho que o Orkut morrer foi você parar de poder fuxicar, né? Você sabia que entrava o caramba quatro, tinha que dar o coração, tinha a questão lá do depoimento. As comunidades, eu sempre falei isso, né? As comunidades, pra mim, eram um outro tipo de Google. porque às vezes você encontrava na comunidade o que não tinha no Google, né? Era mais fácil você achar trilha sonora, uma porrada de coisa, servia como uma ferramenta de pesquisa. E o Facebook se tornou tudo que o Orkut não era, cara. A galera começou a ter mais opinião no Facebook, né? Começou a ficar mais grosseiro, não sei, sabe? Eu não sei o que aconteceu com a migração. O que aconteceu é que a parte das pessoas que fazem isso é aquela geração que já cresceu na internet. Certo? São pessoas que estão acostumadas com um nível de exposição muito maior que a gente, talvez. Tanto que, hoje em dia, nós temos Art Horse. Tanto sai pra homem também, tá? Mais Art Horse, já puta, sai pra homem também. Coisa que antigamente a gente não tinha, são das pessoas que elas realmente necessitam do nível ridículo de exposição, sabe? As pessoas fazem Sim. tudo pra ter esse nível de exposição. São coisas que antigamente a gente não tinha, sabe? Cara, eu odeio esse pessoal que compartilha. Na época eu tinha Facebook e aquelas coisas tipo, curte e compartilha essa imagem. Caralho, meu cachorro, cachorro machucado. Ah, se você contra os maltratos aos animais, curta e compartilha. Eu falei, vai mudar bosta nenhuma se eu compartilhar essa imagem. O pior de tudo, cara, eu fico falado que isso tá indo pro Twitter, cara. Tá vazando essa porra pro Twitter. Ah, se você gosta, curta. Se você não sei o que, retweet. Eu coloquei na hora se eu vejo o maluco fazendo isso. Porra, eu ainda ignoro, cara. Eu ainda consigo ignorar. Vai, fala, Albino. Hoje em dia tem nego que. Caralho, deixa eu falar. Eita, o Alzheimer pegando aí. Aí, com as drogas. Não, não sei, porra. Caralho. O grande lance, aproveitar que o Albino esqueceu o que ele ia falar, deu um momento bigode nele, que, assim, o que eu vejo no Facebook, né, eu tenho meus erros também, né, e tudo mais, eu não sou uma pessoa perfeita, eu tenho noção disso, mas... com certeza eu sou idiota e o caralho é quatro, mas eu vejo que o Facebook mostrou o quanto as pessoas são superficiais. Sim. Né? Boa. Com o que até o Jó falou agora, uma coisa que me irrita é se você clicar aqui, que até parou um pouco, até que enfim, se você clicar aqui, né, era a questão das crianças doentes também. Né? Aí, sabe o que eu acho engraçado? Quando o Facebook realmente botava isso na sua timeline, ninguém compartilhava essa bosta. Porque quando era pra realmente doar dinheiro, a galera não agilizava. Ninguém fazia isso. Porque se você vê com a questão do Facebook, nasceu também, né? Uma coisa que você não tinha numa pré-internet, você não tinha necessidade de ficar falando as coisas que você fazia. Sim. Porque o Facebook nada mais do que é que você, tipo assim, como se você saísse na rua com um cartaz e olhasse uma pessoa e falasse assim: cara, olha aqui essa foto. Se você encostar em mim, você vai ajudar essa criança a ficar curada do câncer. É basicamente isso, cara. Mas aí que tá, amigo. Vocês falando no Facebook, eu não tenho. Cara, sempre rolava isso de você conversar com um camarada seu. Quando ele viajava, ele falou: porra, cara, viajei pra tal lugar, pra um lugar bonito pra caramba. Tipo, o cara contar as férias dele, né? Te mostrar as fotos que ele tirou lá, né? Outra coisa que mudou muito também foi a questão de foto, né, cara? Antigamente era uma câmera escrota que. Você tinha que comprar o filme, levar pra revelar, né? Hoje não, tu tem câmera digital, celular, você já tira foto, já posta direto. Você nem tem câmera digital, né? É o celular, né, cara? Porque não, pera aí, ô bigode, que ainda tem a maravilhosa TechPix. Olha, se você ainda não tem uma filmadora, uma câmera digital de alta resolução, um MP3, um MP4, enfim, tudo que você sempre quis ter, pode começar a ligar para a Tecnomania agora, mas vai ligando já, antes que as linhas congestionem, hein? 0800-777-7000. Porque agora, aqui no Brasil Urgente, você vai ter sete equipamentos digitais, pode acreditar, por menos de R$1 por dia. É isso aí! Você vai ter agora a sua TechPix IDV12, que está aí no vídeo para você curtir. É a filmadora mais vendida do Brasil, porque é um equipamento digital 7 em 1 e custa, sim, menos de R$1 por dia. Por quê? Olha só, parcelinha de R$ 39,90 que está aí no seu vídeo. Preço real, preço normal. Você vai ligar agora, de qualquer lugar do Brasil, e essa parcela cai para R$ 29,90 só. E o melhor... tudo no boleto bancário, tá? Não tem complicação nenhuma. Você não precisa de cartão de crédito, conta no banco, comprovante de renda, nada disso. Ligou agora, você ganha R$360 de desconto. Ligou, ganhou. 0800-777-7000. filmadora digital com áudio e filma em alta definição, hein? A mesma tecnologia da TV digital. Fotografa com até 12 megapixels de resolução. Também é gravador de áudio, webcam, pendrive, MP3 e MP4. Já vai com controle remoto e fones de ouvido. Tudo isso por menos de R$1 por dia e direto no boleto bancário. Você tem que ligar agora. 0800-777-7000. Pode começar a ligar antes que as linhas congestionem, hein? 0800-777-7000. Se você ainda não... Quer câmera filmadora raio da morte? A câmera mais vendida do Brasil, né? Exato, né, cara? Porra, ela feita passe lava. Porra, é tão foda que essa câmera é. Só tem badalo. Mas aí que eu tá, cara. Se alguém tivesse uma coisa dessa. Eu conheci, né? Chupa. Nossa, que. A única coisa que foto. A única coisa que eu sei que até pra pagar essa merda é difícil, cara. A porra do boleto é o inferno, pelo lado. Mas aí que tá, cara. Uma coisa que realmente morreu, cara. Tipo, antigamente, pô, o cara conversar de viagem contigo era uma parada até bacana, pra você, pô, entender a experiência do cara, né? Pra acompanhar a experiência do maluco. E ainda tu tinha aquele negócio, pô, ver as fotos e tal, era a parada, a conversa até na maior humildade, né? Pô, não é bonito, juntar grana e tal, papo. E hoje não, cara, com o Facebook essas conversas morreram, né? Porque muitas vezes você encontra o cara na rua e tu já sabe que ele viajou pra, sei lá, pra Europa, tu já viu todas as fotos dele. E praticamente a todo momento ele tirando onda, né, cara? Olha aqui, ó, eu aqui não sei aonde na Europa, olha aqui eu tomando minha cerveja rica, olha ele aqui no pub, não sei o quê. É foda, o Facebook ele meio que matou muitas das conversas que você poderia ter com alguém pessoalmente. A própria internet, vamos lá, ó, sexta-feira eu tava de ovo virado, saiu eu, minha mãe e meu padrasto, eu calei minha boca no restaurante e fiquei mexendo no celular, vendo o Twitter e conversando com vocês. Até a relação das pessoas reais mudou, porque, assim, eu não vou negar pra você, a primeira coisa que eu pergunto no local e virou talvez rotineiro das pessoas é, tem Wi-Fi? Caralho, eu nem pergunto. Eu vou falar a verdade, isso que me dá uma raiva. Sim, eu ir pra um lugar. Cara, eu tô ali pra conversar. Eu gastei, sei lá, uma hora do meu tempo. Eita, vai explodir, hein? Vai explodir, hein? Só eu que tô ouvindo um barulho. Pô, tô ouvindo um barulho tipo. Tipo gás. Só fui eu que ouvi? Acho que sim. Aqui, caralho. Só você, hein? Caralho. Ih, drogas. Meu... Albino, tá aí, Albino? Ah, pode ter sido ouvido. Morreu. Lembrou caralho, que você ia falar, Albino? Não. Tá, então vamos voltar. Dá um, dois, três aí. Não, pode deixar. Vai, segue. Vai, segue, então beleza. Cara, uma das coisas que me irrita é isso, cara. Você, tipo, tira uma, duas horas do seu tempo pra ir, pô, sair com os amigos, conversar, ver aquele camarada que tu não via há tempo. E o filho da puta me senta e enfia a cara no celular e te deixa com cara de pateta. Tipo, você olhando pro teto porque ele tá ali no celular e foda-se, né, cara? Cara, isso me dá muita raiva, mano. Porra, você não sabe como, meu. Caralho. Sim, cara, não, você quer conversar. Caralho. Simplesmente a internet criou uma geração de babacas, né? Essa é a verdade, vamos falar a verdade. Porra. Isso é fato. Mas é o que eu tô falando, tipo assim, eu tava de ovo virado e eu decidi fazer isso, tá entendendo? Mas é o que acontece hoje em dia, as pessoas estão conversando entre elas dentro do Facebook. Olha aqui, fulano, olha a foto. Foi o que eu disse, se eu falar que às vezes eu não faço isso, tá num local e o caramba quatro, porque assim, de duas uma, ou o assunto tá muito chato e as pessoas na época eram obrigadas a escutar, ou hoje em dia não, o cara se reserva a pegar o celular e fica conversando com outra pessoa ali, que é o que pode acontecer, né? Mas que as relações entre as pessoas mudaram. É aquele negócio, porra. Você, ó. Fala, Albino. Mais perto do microfone, Albino. Não, fala puta que pariu, não, viado. Aqui tava em cima da mesa o microfone. Esqueci de botar no lapela aqui. Olha como tá mais gostosa a tua voz. Tá alta. Cara, minha voz tá igual, né? Não tô escutando minha voz. Assim, não pelo microfone. Pelo fone do vídeo, né? Então, antigamente a gente tinha aquelas fofoqueiras que ficavam no portão, cuidando da vida dos outros, a gente tinha as fofoqueiras estão no WhatsApp, né, pela janela e não precisava mais ficar se expondo, entendeu? Mudou as coisas mesmo, cara, mudou, entendeu? Hoje em dia você conhece pessoas de todo lugar do mundo, antigamente não era assim, era muito mais complicado você fazer isso. Sim! Porra, gente aqui, cara, cada um é de um estado, cara. Exato, um estado não, né, a gente é do mesmo estado praticamente, só o... A gente mora 4 horas de distância aqui, pô, que momento da vida eu ia conhecer um cara do... Dois caras do Rio de Janeiro e um de São Paulo, né, Joel? Sim. Então, eu, um cara aí do São Paulo, nunca imaginei isso, cara. Eu moro num canto totalmente isolado, assim, por assim dizer. Sim, porque o que eu vejo, cara, também é o seguinte, uma coisa que a internet demandou, foi foda, que é o seguinte, as pessoas têm a mania de, tipo assim, ah, mas eu mandei a mensagem pro seu WhatsApp, hello, eu tenho um telefone, liga pra mim. Sim, cara, o telefone não se é usado, sim, mais pra ligar, cara, né, cara? Sim, as pessoas esqueceram que o telefone tem essa função de ligar, entendeu? E outra, hoje em dia mas é olha só. Fácil ligar, já que tem como você ligar por VoIP, no caso, ligar por internet. Acho que o pessoal só usa pra ligar mesmo quando, tipo, uma parada muito urgente, sei lá, assim, tal. Mas quando uma parada, tipo, você avisar alguma coisa, é só pelo WhatsApp mesmo, mandar uma mensagem. Mas infelizmente, assim, você querer ser averso a isso também tem suas consequências. Vamos lá, né? Joel, você trabalha? Sim, sim. Você é o quê? Você pode falar o que você é, sem ser podcasteiro? Você é office boy. Beleza. Sim. Metade das coisas que você... Se você não tivesse o WhatsApp, você ficaria... Mesmo que seja uma profissão que não use muita tecnologia, você use moto. Se você não tivesse o WhatsApp, você estaria perdido, né? Você estaria defasado. Sim, eu tô falando besteira ou não? Os caras mandam mensagem, você tá onde? Ah, precisa ir tal lugar. Tipo, mandando pelo WhatsApp, assim, sabe? Tipo, não... Então, tipo, cara, então eu não tô falando merda, né? Não, cara. Falando merda, não. Eu necessito de... E tanto também até do celular, tipo, de olhar, tipo, Google Maps, assim, olhar um lugar que eu não... Um lugar que eu não conheço e tal, e olhar a localidade e tal. Então, tipo, dependo mais ou menos do celular, né? Eu não posso ficar sem celular. Sim, então, sim. Eu vejo lá a gente no escritório. Cara, antigamente pra você tirar cópia de processo, tu tinha que ter Xerox. Hoje em dia, eu vou contar uma pra vocês. Cheguei num órgão público que fechava às 4 horas. Eu cheguei lá, era 3h20. A mulher ficou encebando pra eu tirar foto do processo de 120 páginas. Eu nunca tirei 120 fotos tão rápido na minha vida. Eita. E boas. Caraca. Você vai conseguir? Eu falei, se você não deixar eu tentar, eu não vou saber, né? Quando eu acabei, caralho. Ela falou, porra, tu conseguiu mesmo. Pô, aí o que eu quero dizer é o seguinte, você vê. Bigode grosso pra caralho, mano. Puta que pariu. Hã? Bigode grosso pra caralho, puta que pariu. Ah, moleque também escrota, porra. Não, vai. Tipo, pô, eu pedi pra tirar foto, se ela não deixar eu tentar, cara, fica meio difícil, né? Assim, eu não tô atrapalhando o serviço dela. Né? Mas a questão não é essa, a questão é o seguinte, você vê, eu não preciso mais da Xerox, e detalhe, ainda tem umas máquinas de scanner, cara, portátil, que é uma bosta pra mim, né? Mas, os caras poderiam fazer uma tecnologia muito... Não, mas... Tem aquelas impressoras que é scanner, tudo scanner e impressora. Hoje em dia, mano, a gente tem o arquivo virtual, tá ligado? Você não precisa mais ter 20 folhas, pode ter um arquivo de 3 megas que é uma porra, entendeu? Sim, né, à toa que assim, só vai imprimir as fotos que eu tirei se for necessário, que se não for necessário, o cara vai analisar tudo pelo computador. Aí, no momento que eu tô mandando, tirando as fotos, vamos dizer, o meu chefe já tá mandando um e-mail pra eu encontrar, vamos dizer, o Joel que vai levar esse documento impresso ou só o pendrive pra outro advogado em outro local, e o Kenon já tá recebendo a mensagem que é pra ele consertar o computador. Cara, se você, infelizmente, mesmo que você queira fugir do WhatsApp, da internet, dependendo da profissão que você tiver, eu acredito que quase todas você vai necessitar, as principais você vai necessitar, você não tem como fugir disso, infelizmente você fica escravo da tecnologia, que quebra um galho fudido, né? Sim, cara, eu já trabalhei em um lugar que você não podia mexer com o celular por questão de segurança da informação, tem empresa que ela bloqueia, tipo, ó, você chegou na entrada, tá aqui teu armário, você descarrega aí celular, não sei mais o que, qualquer coisa que é dispositivo que pode enviar e receber informações, você tem que deixar no seu armário para aí assim você executar a sua função dentro da empresa. Mas só é tipo empresa que realmente tem tipo de informação que não pode se vazar, cara. Agora, se no lugar ele não tem uma regra dessa, realmente, cara, qualquer lugar ele acaba usando esses artifícios. No seu dia a dia, eu quando eu tava trabalhando também, cara, quando eu tava trabalhando em campo, que eu ia atrás de pegar o computador, tinha uma vez que eu terminava de consertar o computador antes de ir pra sala receber a nova, vamos dizer, a nova missão, né? Pô, já recebeu no WhatsApp, ó, você tá aí, aproveita que você tá aí na sala tal, tu tem que fazer um trabalho também. Então, realmente, se a empresa ela não bloqueia isso, o cara acaba virando uma ferramenta, a gente vai ter que botar plano de de 3G na porra do celular, porque eu já tava começando a me atrapalhar, né? É, tem empresas que dão celulares pros funcionários. Sim, não, sim. Na empresa que eu trabalho lá, até um tempo atrás, eles davam um Nextel lá, um radinho tal, Nextel, e tinha um plano deles lá que a empresa tinha, e o pessoal mandava, né, utilizava. Hoje eles não têm mais isso, mas até pouco tempo atrás eles tinham. Aí você vê como a internet mata as coisas, né? Naquela época era horrível o cara fazer questão de dizer que tinha Nextel, né? E você vê que o WhatsApp matou o Nextel. Hoje em dia neguinho zoa, né? Se você tem Nextel, você é o quê? Você é traficante, né, cara? Porra, sim. Se bem que estão falando que a Nextel ia falir também, mas acho que não faliu, não. Então... Não, não faliu, não. Acho que ela conseguiu ir para outro meio aí, se não me engano. É, mas tava com um tempo atrás, tava de mal das pernas aí. Uhum. Muito disso que rola também, né, cara? Certas empresas que, por conta de serviços que eram prestados, vão falindo, vão tendo que ser absorvidas por outras empresas, porque a função que elas executavam, a internet acabou fazendo, né, cara? Com muita coisa rolou disso, como o próprio Joel falou, cara. Até essa discussão que a gente tá tendo agora da internet limitada e tal, que vai acontecer, a gente não sabe, que a maioria dessas empresas aí que estão botando essa coisa de limite na internet de banda larga, elas também são donas de serviços de TV por assinatura, né? Então, tipo, elas estão vendo que a internet tá tomando conta e eles estão querendo limitar justamente a internet pro pessoal se manter... tanto que eles perderam não sei quantos milhões de assinantes já, serviços aí. É, mas cada você mês. Sempre tem aquele pacotão promoção, né? Porra, se 5 GB de internet, 5 MB de internet é R$80, mas agora se tu levar o combo internet mais TV, tantos canais, é R$82. E tipo, o cara acaba assinando porque fica cômodo, mesmo que ele não vá assistir depois. Sempre tem isso, cara. Sim. É, então, eu ouvi falar um tempo atrás que a maioria dessas empresas vão tudo falir daqui um tempo aí, mas... Eita, porra. Aqui no Brasil a gente não sabe, né, do jeito que tá tendo essas merdas da Anatel. Eu vou te dizer a verdade, João, eu não acredito tanto quando você coloca, você já vai anunciando o fim de uma coisa, que uma coisa que acontece sempre, o jornal vai acabar, ninguém mais vai comprar imprensa de papel. Cara, todo domingo eu vou meu pai vai na banca e compra jornal, eu vejo várias pessoas indo na banca. Pra você ter ideia, se tu vai na banca 10 horas da manhã e chega pro jornaleiro, pô, me vê um jornal dia é um jornal aqui no Rio, não sei se tem um equivalente em São Paulo, pô, me vê um jornal dia, cara, não, já acabou, ou seja, cara, dependendo do horário, tu já perde aquele jornal, ou seja, não é um negócio ainda que acabou, cara. Mas, Kenô, só te cortando aqui rapidinho, que tem o seguinte, aqui no Brasil pode ser assim, mas vamos pegar, eu vou me basear em duas coisas, né? Em série americana que a gente vê, tipo House of Cards, a personagem lá, né, esqueci o nome do personagem agora, Zoe Barnes, né, ela tava num jornal que parece que o jornal tava morrendo, porque estavam crescendo jornais pelo Twitter, a galera quer informação rápida, eu recebo aqui no meu celular e num relógio, eu assinei um jornal. Só um segundo. É porque o Bigode, ouvinte, é um rico filho da puta que tem um Apple Phone. Vai tomar no cu, para. Nada a ver. Esse burguês bolão babaca, né? Nada a ver isso. É foda que tá sendo chamado de burguês pelo Albino, né, Bigode? Porra. Albino pagando de socialista. Desculpa. Como eu tava falando aqui, eu não sou rica como o Albino falou, eu sou um fudido, tá? A diferença é que eu ganhei uns processos aí e pude pagar um negócio mais caro, né? Eu recebo a notícia, eu assinei um jornal alemão, eu não falo alemão, galera, tá em português, mas é uma editora alemã. Eu só falo três coisas em alemão. Eu recebo pelo celular, cara. Mas tu não passou 3 meses na Alemanha? Porra, mas eu falava o básico e tava aprendendo. Eu me virava no estilo brasileiro, porra, às vezes. Caramba. A galera era bem educada. O grande lance era o seguinte. Fala. Você, você chegava lá e você, pô, queria tomar cerveja. Onde fica o cervejão? Wine beer. Só que eu não bebo cerveja. Então, ou perguntava Vasco-Cossets, que acho que é quanto custa, eu não lembro agora. O grande lance é o seguinte, eu recebo na porra do relógio a notícia, se eu quiser ler, eu leio, é rápido. E na série, e parece que na série dava a entender que o jornal físico tá morrendo. Mas aí é que tá, Bigode, ali é uma outra cara... realidade. Cara. Não, tudo bem, mas assim, Keno, o que eu acho é o seguinte, a galera no Brasil ainda tem muita galera velha, e o cara tá acostumado a mexer com o jornal. Já tem pra você assinar no iPad o Globo e o caralho a 4 pra você ler no celular. Eu prefiro livro físico do que livro digital, tá ligado? Também, cara. Eu também, mas eu tenho aquele livro da Saraiva, me quebra mó galho também. Tipo, em vez de eu andar com a legislação gigante no meu bolso, na minha mochila ou na minha mão, que eu nem uso mochila, eu tenho a legislação toda nesse livro. Pra mim, ganha mais tempo. E tem muito coroa que ainda lê jornal físico. Tem isso também. Será que as próximas gerações vão estar lendo jornal, que tem isso também? Eu assino um cara, graças ao Walter aí, ele deu a dica, de um cara que ele tem um Twitter, vira e mexe, ele dá informações pelo Twitter de política. Eu não sei se ele é um repórter autônomo e o caramba. Não foi 4, o né? Sarmento não, Bigode, naquele cast? O Walter também lia ele. Ah, ele também lia? O Walter também falou. É, o Walter e o Sarmento. Beijo, Sarmento. É que o cara, ele manda notícias rápidas pelo Twitter. Eu assino, eu leio o cara pelo Twitter, o que eu acho interessante. É uma mídia diferente, né? E um tipo de reportagem diferente, né? Tem isso também. Sim, sim. Será que o jornal no futuro realmente físico vai morrer? É, como eu falei, cara, eu acho que vai depender da localidade. Aqui ainda rola isso, cara. Tem ainda galera que, porra, que gosta de sentar e ler seu jornal. A mesma coisa com a questão das HQs, cara. Cara, muita gente ainda compra por questão de coleção, cara. Você mesmo, Blu-ray ainda, você vai na loja e compra. Sim. E querendo ou não, tem gente que tá dizendo, ah, um dia a mídia física vai morrer. Já no videogame, eu já tô vendo isso realmente ser mais próximo, cara. Muita gente tá tendo mais opção de comprar nessas lojas especializadas do próprio videogame. Então, realmente, tá ficando mais plausível você comprar, viu? Então, realmente, tá mais difícil você achar jogos em mídia física. Mas ainda eu acho que é um negócio que vai demorar muito, tempo pra se extinguir. Olha só, eu tenho 170 jogos no meu Steam. 170 jogos de mídia física, meu irmão, me faltou bastante. Porra, verdade, cara. Mas aí é que tá, Albino. A grande questão que eu acho que é o exagero nesse negócio é que quando alguém chega, caralho, revista vai acabar. E, tipo, o cara parece que vai acabar de hoje pra amanhã, cara. Morreu, não, isso aí ninguém mais vai comprar essa merda. Cara, não é assim, você tem um caminho, né, cara? Você tem todo um... Como que eu posso colocar aqui, cara? Você tem toda uma trajetória pra isso acontecer. Não é de um dia pro outro. Então, por isso que eu digo, vai demorar bastante ainda pra isso ocorrer. A gente não vai simplesmente entrar na Matrix e foi, né? Ô, Joel, cadê tu, rapaz? Cadê tua opinião? Oi. Então, esse negócio... Eita, o Kendo tá falando de revista, eu tô lembrando agora que tem uma revista nova aí, a Warp Zone, que é tipo uma revista sobre vídeo, só fala sobre games antigos. Sim, e ela, tá, e ela começou a sair há pouco tempo aí, até tem uns canais de youtuber aí, gamer, que ficam anunciando ela. E recomendam ela. É, recomendam ela. Eu vi até no evento que eu fui na Fast Comics, eu vi lá o pessoal da equipe lá que faz essa revista. Eu acho que tipo tem um nicho, assim, tem um pessoal que... vai continuar comprando, não vai ser que nem antes, né? Não vai vender que nem como era antes, mas vai ter um pessoal ainda que vai continuar consumindo aquilo. Principalmente essa revista que é pro pessoal que curte jogos antigos, acho que por causa da nostalgia também, os cara, aquela coisa de ter a revista com as dicas e matérias, ainda sobre jogos antigos, que é uma coisa que hoje o pessoal só foca nos jogos mais atuais, né? Então, verdade. Esse pessoal que é retro gamer, eles se identificam mais. Sim, cara, na verdade é aí que você tá vendo. A grande tendência não vai acabar. A grande questão é que vai ficar só pra galera que curte mesmo fazer o colecionismo, né, cara? Você vê. Mas vocês acham que também o velho, por causa da galera, assim, tipo a gente, assim, eu vou excluir deixando vocês dentro do circo porque eu sou mais velho que vocês, né? Mas assim, vocês veem que até o vinil tá voltando? Vocês acham que a galera mais antiga tá começando a valorizar? Não só o vinil, meu sonho, cara. Meu sonho é ter um toca-discos, cara. Um dia eu tenho um camarada. Chupa, que a gente tem aqui em casa. Que minha mãe ganhou nos 15 anos. Minha mãe ganhou nos 15 anos dela e a gente tem o mesmo ainda aqui. Moção de consumo. Bicho, tem um camarada que ele tem, cara, essas coisas. Ele coleciona vinil, cara. Ele é colecionador de várias coisas. Ele tem videogame antigo, revista. Cara, tipo, você vê que tem realmente até CDs que hoje eles são passados pra vinil, né, cara? Trilha sonora do Homem de Ferro 2. Ele tem lá, cara, em disco de vinil, cara. Como assim? Tipo, o filme é um filme que, vamos dizer, querendo ou não, é um filme atual. Mas, cara, ele ainda tá aí. Tem bandas. Cara. Tem bandas atuais regravando o CD delas em vinil, cara. Tem muita banda atual relançando em vinil. Porque tem um pessoal que compra, sabe? Até em cassete. Eu acompanho muita banda. Eu ia falar isso agora, cara. Tem banda relançando CD em cassete, velho. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu atribuo ao Guardiões da Galáxia, cara. Que, porra, depois que o filme passou, tipo, era todo mundo querendo de novo um Walkman, essas coisas assim. Aí eu pergunto pra vocês. O sentimento vai trazer, irmão. Diga, Bruno. Eu não sei se isso tem a ver com segurança ou se tem a ver com babaquice, de querer lançar manias. Eu li uma reportagem que passou bem despercebida, eu vou até depois procurar ela, quando eu acabar de falar, pra mandar pra vocês, que links atores em Hollywood... Hã? Links no post! Links no post! Que os atores em Hollywood estavam optando em usar celulares antigos agora, pré-smartphone. Sim. Né? Parece que a galera tá aderindo à parada antiga por algum motivo, cara. É privacidade. Olha só. Se eu tiver a parada tá banalizada. Olha, se eu tiver que chutar, é segurança. Porque, sim, mano, também. Como é que você vai entrar, sei lá, no Motorola V3? Ou até um celular mais antigo? Tá ligado? Sem ou acessar a internet. Sabe? Pô, cara, voltando aquele Nokia azul com o nome da minhoquinha. Caralho, eu comprava, bicho, ia ser do caralho. Mas aí que tá, isso aí a gente até chegou a falar no último podcast de teoria da conspiração. Porque, cara, se você parar pra ver, muitas vezes você armazenar certos tipos de documento ainda em papel, em algum lugar trancado, em posto, em alguma coisa, cara, acaba sendo muito. Tá no chat. Tá, beleza. Acaba sendo muito mais seguro do que simplesmente você jogar numa rede, cara. Porque, querendo ou não, toda rede ela tem uma fraqueza. Nenhuma rede é impenetrável. Toda rede tem uma fraqueza. Você só, talvez, tenha uma rede impenetrável se, como o Albino falou, você ter uma internet interna, né, cara? Uma rede interna. E mesmo assim, dependendo do camarada... O Kenyo aqui já trabalhou com suporte. E fez aquele informático. Ele sabe, cara, o ponto mais fraco de uma rede é o usuário. Pode entrar. Paulo. Chegou a pizza aqui. Porra, no teu quarto? É eficiência. Olha aí, ó. O cara usou a internet. A internet. Se liga, o ponto mais fraco de uma rede é o usuário, cara. Porque sempre vai ter aquele cara que vai baixar aquele e-mail aqui, porra, por mais que esteja gritando que seja um vírus, o cara vai baixar, tudo. Ele vai dar merda, o vírus pode infectar a porra da rede interna. É foda, cara, é foda. Sim, cara, é verdade. A rede sempre você vai ter problemas do cara, mesmo numa rede interna, ele dá um mole entrar alguém que, porra, começou na empresa, mas tá ali mal intencionado, vai roubar aquelas informações no pendrive. Acontece. Então ainda é muito melhor você guardar tudo em documento, cara. É a deixa, besta. Ah, tá. Cara, então, e tem essa questão. E tem essa questão, realmente, da segurança. Agora, cara, uma coisa também que eu notei que... Vou até puxar outro tópico aqui. Que eu notei que surgiu por conta da internet. Que era uma coisa até que eu acho como eu, você, o Joel, até o Albino também, que comprava, consumia essas revistas de anime, tinha a questão do spoiler, né, cara? Que foi algo que se popularizou também com a internet. Né? Sim. Tipo, hoje em dia, a aversão de você saber o que é que acontece alguma coisa. Assim, que antigamente, tu pegava a revista pra saber o que é que acontecia no anime que ainda não tinha vindo pra cá. Pô, tua mãe, quantas vezes a mãe de alguém... Pô, compra lá o jornal porque eu tenho que ver a sessão de novelas, cara. Até hoje, aqui em casa, o motivo da gente comprar revista jornal... Revista de fofoca. Revista de fofoca é... Exato, energia, cara. Pô. Tipo, assim, todo mundo... Eu acho que sobrevive ainda bastante tempo esse pessoal que consome esse tipo de revista, assim. Sim, de notícia. Mas aí é que tá, cara. Mas a internet, ele, de certo modo, ela criou uma versão a essa questão de spoiler, essas coisas. Ah, eu não quero saber o final de tal coisa. E, tipo, antigamente você não tinha isso, cara. Você ia caçar pra saber o que ia rolar, já pra você ir preparado pro negócio. Isso eu achei interessante. Realmente, até na parada do anime, né? porra, é um negócio que hoje não existe mais. Sim, eu acho que assim, a internet, ela colabora, né, pra gente já ir finalizando, ela colabora pra muitas coisas. Eu posso dizer que o tema do cast era pra falar pro mundo pré-internet, né? A gente falou mais da... e ficou mais ou menos no negócio, mas assim, é muito boa a internet. É, foda-se, isso aqui é nosso, a gente faz o que a gente quiser. A gente não saiu tanto do tema. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, a internet é muito boa, ela contribui pra caramba, mas eu acho que ela mata certas coisas, né? Que é aquele negócio de você ver a televisão, esperar por um filme, por uma notícia. Eu acho que por a notícia hoje em dia tá muito rápida, acaba que você tem muito desencontro, né? Você tem muito boato. Eu não vou longe, eu entrei num site aqui falando sobre fotos, né? Que você mudaria a sua perspectiva, né? Tem uma foto do Chaplin com Einstein. Eu acho que eles não são nem contemporâneos. E as pessoas acreditam nisso, né? E se são contemporâneos, né? Eles não chegaram a se conhecer, não sei. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. É, assim, na idade, né? Porque o Chaplin viveu até os anos de 1900 e alguma coisa, né? Agora, não muito... Ah, foda-se, né? Mas assim, a galera... A internet trouxe muitas coisas boas, mas também trouxe muitas coisas ruins, acredito eu, né? Eu posso dizer que eu, teoricamente, sou um viciado, né? Esse negócio, eu acordo, já ligo o Wi-Fi pra ver o que tá se falando. Geralmente eu tenho as mensagens do Keno de 5 horas da manhã. É, a gente sabe como é isso aí lá também, no teu grupo dos Lamentáveis lá, caralho. Os negros conversando de madrugada lá. Caralho, é foda. E olha que o nosso grupo é pequeno, então não tem tanta coisa assim, né? É mais fácil. É, a gente tinha que fazer um grupo integralizado, né? Dos Lamentáveis e do. Um outro grupo, um segundo grupo. Só com a galera dos Lamentáveis e do Wikicast, né? Eu topo. Cara, vai ser uma zona isso. Aí vocês vão ver como o bigode é zoeiro. Vocês vão ter que aguentar o John Carter falando de Morrison o dia todo, velho. Eu mando todo o X-Videos lá no grupo, rapidinho ele vai ter o que fazer. Caralho, não, cara. Aí não, hein? Agora tem uma moça lá na. Agora tem mulher, cara. No grupo lá, hein? Pô, aí dá merda. O peru vocês... também, não tem problema, não. O canhão entrando, vai ter outra moça, cara. Se ele vai cadê a moça, você entender, relaxa. Cara, eu vou te falar a verdade. Como a gente diz que é chamado aqui na Terra 2, cara, tinha dia que eu tinha que desconectar os modems daqui de casa, né? Que eu uso dois, que eu faço a gambiarra bonita aqui. Cara, pra eu não ficar recebendo mensagem de madruga, cara. Tinha uma hora que eu tava dormindo e tava, sei lá, zá. Aí eu comecei a fazer isso, cara. Eu desligava a porra do modem, que era mais prático. Desligava o Wi-Fi do celular, né, imbecil? Não, eu preferia desligar o modem. Os móveis, mano. Móveis, tudo, né? Tô ligado. Porra, eu já ia na tomada, porque vambora, chega dessa merda. Mas vamos lá. O grande lance é o seguinte. Começando aí pelo convidado. Você acha que a internet trouxe coisas ruins, mas também trouxe coisas boas, Joel? A época passada era melhor, não era melhor? Como é que fica? Não, acho que atualmente, eu acho que trouxe coisa boa, informação, né? A gente tem acesso a muita coisa que a gente não tinha um tempo atrás. E de coisa ruim, eu acho que essa coisa das notícias falsas... E, tipo, também coisas relacionadas ao extremismo. Agora a gente tá vendo essas discussões de política aí. O pessoal. É aquela coisa de dar opinião. E essas tretas de, minha opinião é melhor que a sua. E eu acho muita treta, né? Sim, cara. Tá com a boca na pizza. Quem é nojo? Opa, cara, eu vou te dizer a verdade. Tipo, a internet trouxe muitos benefícios. Realmente gosto do que a internet pode trazer, cara. Tem várias coisas que a gente pode acompanhar graças à internet. Mas eu acho que ela, pra mim, matou as coisas mais divertidas que você tinha pra se fazer na época pré-internet, que é, porra, tu sair na rua e ver como que tava as coisas, porra, tu ia numa banca e, cara, bati um papo com o cara da banca, vi, porra, da revista que eu vou comprar, se você acabava achando algo que você não pretendia comprar, porra, que surpresa, porra, vou comprar isso aqui também. Ela meio que matou a surpresa das coisas em questão das relações sociais, né, cara? Hoje em dia, se você quiser, você pode viver praticamente em casa, cara, sem ser pra lugar nenhum. E, bicho, isso é muito sem graça, cara. Matou totalmente o contato, o convívio entre as pessoas. As pessoas estão ficando mais artificiais por conta disso. E isso que eu acho que foi a pior coisa da internet. Você matou o espírito de aventura da galera, né? Porra. Isso aí é uma parada que não vai voltar mais, não tem como, a galera tá ficando acomodada E tipo, é daqui pra frente é pior. Até roupa hoje em dia você consegue comprar roupa na internet. Então, bicho, realmente eu acho que esse foi o grande mal da internet. As convivências vão acabar sendo todas digitais. Olha, bigode, eu gosto da internet porque trouxe o Bolsomito, cara. Eu amo o Bolsomito, é isso aí, cara. Porra, e se eu tivesse uma arma, isso não tava acontecendo. Se eu tivesse uma arma, se eu tivesse uma arma, a internet não seria do jeito que é. Vocês também têm um coxinha aí, né? Caramba, ah, tem não, que... o Albino é coxinha, o Albino é uma coxinha com catupiry. Ah, a gente tem um lá que é mais ou menos, né? Então é meio extremista aí, mas... A gente só não... trabalha com o nome, cara. Pode dedurar os amigos aí. Ah... Cara, é isso, nosso comunista também lá, tem comunista também. Ó, a gente tem um Walter, porra. Cara, a gente tem um equilíbrio perfeito, cara. A gente tem Alvinho de um lado e Walter de outro, cara. É muito foda acompanhar isso, cara. É do caralho. O que eu posso dizer é o seguinte, assim, eu concordo muito com o que o Keno falou. Né? A internet trouxe coisas boas pra caralho, é o que eu falo assim. Eu gosto de fazer isso que a gente faz, eu sempre falo isso. Eu adoro gravar podcast. Eu acho que a internet fez uma coisa que é ruim, é dar opinião pra muitas pessoas, dar voz. Pode ter gente que acha que a gente tem voz e a gente não deveria ter voz, né? Foda-se, mas eu acho que tem muita gente que não deveria ter voz na internet, e tem. E vou dizer, metade dos youtubers estão incluídos nisso aí, metade dos youtubers idiotas que eu tô falando. Metade tá? Não, todos, né? Não, porque eu vou dizer, ó, o Pirula é youtuber, eu gosto do canal dele, é informativo pra caralho. Né? Pirula, grande Pirula. Né? Entre outros que vão ali por aquela parada que ele faz, tá entendendo? O canal do Mundo é um canal interessante também. Sim, sim. Né? Eu tô falando desses youtubers, tipo Felipe Neto, Kéfera, sabe? Essas porra aí, sabe? Não, eu não sei nem viu? Cara. É por isso que tem violência doméstica. A Tatiana acabou de falar que Kéfera é legal. O que que vai acontecer? Vai levar a chibatada. Caraca! Que isso? Maria da Penha dele. Né? Não, e detalhe. Ela nem vê, ela tá fazendo pra me irritar. É só isso que eu tenho que falar. Opa, mata. Com certeza vai rolar Maria da Penha, o bigode denunciando a Tatiana porque ele apanhou dela, né, cara? O bigode foi bater e tomou a surra, cara. Tô logo de um tapão, aí ela fala, bate mais. É isso aí. O grande lance é esse. Eu acho que o que a internet trouxe de ruim foi as pessoas pararem de se relacionar também, né? Porque às vezes as pessoas não param pra bater um papo legal, viu? Não, eu quero que você participe do programa falando isso. Chega aí, Tatiana. Ela falou, realmente, é você me deixou aqui e tá conversando com eles. Foi isso que ela falou. Caralho! Não, você falou assim, seja homem e admita que isso vai pro ar. Então repete o que você falou, viu? Vocês escutaram? Não, cara, o homem animal atrapalhou. Ah, repete, Tatiana. Ela não vai repetir, ela falou que eu estou aqui conversando com vocês e ela tá vendo televisão. Né? Mas, amor, já estou indo no acalento da nossa cama já. Né? Hoje tem! Olha aí, ó. Tem nada. Tá entendendo? O grande lance é esse. A internet, ela acabou matando isso. Outra, a dependência das pessoas acharem que você tem que estar toda hora no WhatsApp. Né? Vou dar um exemplo básico. Minha chefe já falou, não quero mais o WhatsApp no escritório. Quando precisa de alguma coisa, pra onde que ela vai? É uma faca de dois gumes, cara. Internet, né? O que a internet trouxe, né? Foi o que eu disse. Há um tempo atrás, você saía, se tu não ligasse, tua mãe não ficava tão preocupada. Olha como é que são as coisas, né? Só alongando esse cast de 2 horas, que eu acho que é o mais longo nosso, não. Você antigamente ligava, eu não lembro da minha mãe ficar tão preocupada quando eu ia no shopping. Agora, se ela manda um WhatsApp e eu não respondo, ela fica muito mais preocupada. Igual, eu vou te falar uma coisa que eu fazia muito, e ainda até dá certo atualmente, era que, cara, uma coisa que eu ia sair, eu odiava que ninguém ficasse me ligando. Cara, eu largava o celular em casa pra eu ser o indetectável, né, no dia, né, cara? Hoje em dia ainda isso é uma estratégia que dá certo. Cara, tu não quer ser detectado, larga o seu celular em casa e sai por aí, cara. É muito bom, às vezes, você ser libertado dessa porra. Por isso que eu falo. É isso que acabou, cara. Hoje em dia, se qualquer pessoa quiser te apunhar, pô, te manda o WhatsApp, fodeu, né, cara? Já sabe onde tu tá, olha no teu Facebook. Sim. Então, cara, é isso que eu acho foda ainda. É complicado. Não, e olha só, não vou longe com vocês, vamos lá. Só aquele negócio que eu falei pra vocês. O Google tá em tudo que é lugar, cara. Você sabe onde que as pessoas estão, e o caramba 4, você faz uma pesquisa aí, você encontra todo mundo, né? pra finalizar, né? Esse, o Albino não voltou ainda, deve ter ido comer voltou, a pizza. Voltou. Albino, quais suas considerações finais? Tô no boca cheia agora, come. Tá com a boca cheia nessa. Ele vai virar vírgula, né? Tu sabe, né? Isso aí, se fosse lá no EvaCast, ia virar meme lá, e os caras iam colocar a gravação todo o podcast. Ah, vai todo virar, mas... Ô, Joel, você falou que escuta o Wikicast, já não viu os extras que eu ponho geralmente eu discutindo com o Albino, pô? Sim, eu já vi, já, cara. Lá no EvaCast tem uns também, velho, que é foda. Então, eu juro que eu não copiei isso de vocês, mas vai lá, Albino. Como o Bigode falou, a internet deu voz a muita gente chama deveria ter voz. Eu sou um ponto negativo, é ponto positivo, cara. Eita, caralho, Albino, eu tinha que ficar na porta. Ponto positivo, cara, que a internet te dá uma possibilidade de você adquirir muita cultura, tá ligado? Já que você tem cultura gratuita, entre aspas, né? Na palma da sua mão, pra falar logo um clichê. E também te possibilita conhecer pessoas do mundo todo, tá ligado? Isso é algo muito interessante, cara. É isso aí. Essa foi a opinião do Albino, né? Pra finalizar, eu só deixo aquela coisa pra vocês, né? Busquem conhecimentos. Esse foi o Wikicast sobre... Papo sobre internet. O que a internet mudou? É esse aí vai ser o programa, porra. Né? Conhecimento. Já dizia o E.T. Bilu, né? É, busquem conhecimento. É, mas é isso aí, galera. Um beijo, um abraço, né? Tivemos na mesa o nosso convidado, do Joel Ciclone. Opa, isso aí. Visitem lá o nosso blog lá. Calma, piranha. Calma, recadinho. É depois. Calma aí. Calma aí. Né? Tivemos Albino Moreninho. Oi. Tudo bem? Tô no boca cheia agora, calma. Tá não. Tivemos o Kenoa, o sapo mais pulador. Isso aí, pô, valeu, obrigado. Isso aí. E tivemos o seu roxo, né? Esse bolão babaca ou bigode. Cara, eu nunca vou entender essa piada do bolão babaca. Cara, eu pensei que vocês iam se apresentar assim hoje, cara. Eu vou terminar com uma coisa que você me fez lembrar, Kenô, que é o seguinte: a vida é como se fosse um espelho através pelo qual você vê de um óculos. Chico Xavier. Beijo, um abraço, tchau. Galera, vocês esqueceram que o Bigode ia falar sobre os recadinhos, né? Mas ele não esqueceu que vocês esqueceram, né? Me embolei todo, né? Vamos aí agora pro convidado, né? Quer fazer o seu jabá, Joel? Opa, vou fazer o meu jabá aqui do blog. Peraí. Então, quando começar a tocar música, você vai ter que parar que nem no Oscar, hein? Não, voltando aí. Lá do blog dos Lamentáveis, lá quem não conhece, entra lá oslamentáveis.blogspot.com.br. A gente tem nosso podcast lá, o NoebaCast. A gente tenta fazer lá, né? O Kenô e o Bigode já participaram já várias vezes lá. O Kenô já é tipo membro honorário, né, cara? É, o membro honorário lá. A gente gravou até ontem que ele participou também. Toda gravação ele participa já agora. Não, digo mais, acho que já estou programado pro próximo, olha aí. Tem um próximo aí que parece que vai ter uma participação, hein? Vamos ver se vai dar, né? Não me convido tanto assim, né? Só um menino. Eu nunca fui convidado no podcast assim, cara. Olha aí, Só fazendo com doce. Aí eu tenho que ficar invadindo a gravação de vocês. Espero não ser cortado na edição. Mesmo, cara. Puta merda. Os caras vão colocar aqui na edição, hein, velho? Pode botar. Vou colocar, cara. Se for o reversador, vai sair. Se for ele, vai colocar. É muito louco, velho. Mas eu acho que é só isso mesmo lá. A gente tenta fazer nosso... tem o nosso Twitter lá, no _ lamentáveis. Vocês sigam a gente lá. Tem o meu também, né? Que é o @LucianoSPHC. Eu posto as merda lá que eu falo. Podem falar. Meu cachorro tá mandando oi. Tá mandando oi. Aqui. Aqui não é cachorro, aqui é o homem animal. É, aqui é o homem animal. É o homem animal. Aí, ó. Tá mata! Oi. Plaga! Né, Keno? Acabou os seus recadinhos, meu querido? Acabou, acabou. Então vamos lá, Keno. Então, Bigode, primeiramente aqueles recadinhos de sempre, né? Os nossos recadinhos. Acessem lá o wikicastbr.blogspot.com.br, que é o nosso blog, onde é postado esses podcasts. Se você gostou, não gostou, tem críticas, sugestões, aquele blá blá blá todo que todo mundo fala. Cara, tá lá aberto pra você falar o que você pensa sobre o podcast, tá lá, fale. E com certeza será respondido ou não. Também tem o nosso Twitter, cara. Se você quer entrar em contato com a gente pela rede mais inútil do país, do mundo, tem aí o arroba wcast_br, cara, onde sempre a gente posta algum, além dos links do cast, algumas imagens, notícias, essas coisas e tal. E também tem o nosso e-mail, cara. Se você quiser mandar alguma sugestão, mas não quer botar ali no cast, tem uma vergonha, pode mandar também para o e-mail wikicastbr@gmail.com. E para finalizar, o nosso Facebook, que é o facebook.com/wikicastbr, cara, que é praticamente a mesma coisa que o Twitter, só que no Facebook. E me sigam no Twitter, o Keon_00, que é onde eu já falo das minhas paradas pessoais, de novo, podcast de Chegas e tudo mais. Albino? Tá de boca cheia. Muito bom, Albino. Obrigado pelas recomendações. Desculpa, eu tô tentando ir embora depois dessa. É, me sigam no Twitter, @moraninhobinho. E é isso aí, pessoas. Tenham um bom dia. E os nudes, cara? Não vai pedir mais nudes, não, porra? Não, vou pedir não. Melhor parte do dia. É. Isso aí. Eu sou o Bigode, eu posso... Oi, fala, Albino. Só falei chega, porra. Pode fechar o teste. Ah, tá. Eu posso dizer o seguinte pra vocês. Li lá nos Lamentáveis, né? Eu não posso mentir. Eu sou um cara que leio pouco blog, né? Mas aí eu tava no Twitter, vi lá dos Lamentáveis, eu posso dizer. O investigador colegial Hikaru, não sei, japonês, sou um bosta. Mano, que post foda. Quem foi que fez isso? Eu já perguntei lá. Pô, cara, parabéns. Parabéns, né? Eu tava inspirado nesse dia aí, cara. Porra, foda. Rapaz, já falei, rapaz. Eu sei quem eu tô chamando, rapaz. Eu não tô chamando. É difícil, rapaz. E é difícil fazer post, hein, cara. E sair, tipo, o último antes desse, eu acho que antes desse post aí, o último post meu, tipo, tem 2 meses, tá ligado? Então, eu não lembro, eu tinha perguntado já quem tinha feito, eu não lembro quem tinha falado, que era pra elogiar. Cara, ficou do caralho, eu até comentei, coisa que eu quase não faço, né? Ainda botei lá, foda, adorei o post, first. Ainda botei, sabemos que o First merece, né? Aí meu amigo John Carter veio o pau no cu do First, né? É. Adoro esse menino, cara. Mas, cara, adorei, cara. Papo sério. Gostei de ler, gostoso pra caralho. Mas aí desanima quando o cara vai ver o filme lá do lutador de UFC lá e eu fico desanimado quando vejo essas porra. tu quer um post bom também? Pô, foi feito pelo Joel também, cara. Procura de revistas de anime, cara. Pô, tá muito vou procurar. Cara, que ele tá espetacular, cara. Porra, vai mais uma coisa, né? É o que eu disse. O cara me legenda ainda. Alguém botou no YouTube e legendou. O que eu tenho que fazer com um cara desse? Eu tenho que chupar o pau de um cara desse. É só louco. O louco. Né? Eu já falei, rapaz. O Bigode, na verdade, é um travecão. Ninguém sabe. É um travecão. Louro. Né? Mas isso aí, os recadinhos que eu tenho para dar é o seguinte, como sempre agradecer a todos que acompanham o Wikicast, seja no Facebook, no Twitter, quem me acompanha lá no Twitter também, o @bigodedocomissa, né, que o pessoal do escritório tomou um susto, caralho, quem é o Bigode do Comissa? Eu mudei meu nome no WhatsApp, botei Bigode, não botei mais meu nome, quem é Bigode do Comissa? Que quando você nomeia o WhatsApp de um jeito, mas você vê... Sim. Como uma pessoa se coloca quando você recebe com um telefone travado, né? Eu falei, sou eu, o advogado Bigode, né? É isso, né? Agradecer a todo mundo, né? Que porra, escuta essa merda aqui, né? Escuta esses bosses que tem uma voz, mesmo que pouca, na internet, né? Agradecer, como sempre, a galera dos Lamentáveis, que sempre se propõe a vir aqui, né? Eu não sei o que o Kenono anda fazendo, né? Se a retribuição é por eles... Ou é ele participar lá, ou é ele chupar alguém, né? Não, rapaz, Isso é tá segredo, hein? Tá arriscado a ser o contrário, né? eu gostei da última vez quando eu participei que o Kenan falou, o bigode aqui é meu chefe. Ah, não, foi no foi no Hangout. Esse no Hangout, caralho. O bigode, cara, bigode não sabe porra nenhuma, né, cara? É o meu chefe, é o meu chefe. Que isso? Nós somos grandes amigos. Todos nós somos comunistas aqui, contribuindo para o Zweecast ser maravilhoso. Né? Eu aqui no meu velho querido microfone, só tenho que agradecer, porque já dizia, né, não? É... O céu é azul e as almas todas boas estão em meu coração. Chico Buarque de Holanda. É com essas frases que eu termino. Porra, acabou essa porra. Viu? Esse é óbvio, né? É com isso que eu termino esse maravilhoso podcast, porque minha mulher já está na cama e vocês sabem que eu vou virar pro lado e vou dormir. Um beijo, um abraço e tchau. Alô! É isso aí, parando de gravar em um. Três, vamos. Só um minutinho, galera. Calma rapidinho. Me dá um minuto. Fala, Tati. Olha. Música de elevador aí. É esse aqui, Hot no Dog 1. Salsicha. É, com purê e carne moída. Tá, e purê? Bota passas! É. Bota passas! Olha só, passas é muito bom e purê não. Purê, não, passas eu gosto, cara. Agora purê é sacanagem. Purê no cachorro quente é pior que milho e ervilha no hambúrguer. Não. Cara, milho e ervilha no hambúrguer, cara. É a parada normal aqui, cara. É padrão, cara. Tu vai comprar um hambúrguer. É padrão. O bife que é muito americanizado. Vamos voltar, calma aí. Pediu, bigode. Dois... Passa no cachorro quente? Claro que não. Passa no cachorro quente porque eu já tô retardado. Um, dois, três e. Tô no boca cheia agora, come. Tô no boca cheia agora, come. Tô no boca cheia agora, come. Dois, três e... Calma aí. Ah. Tô no boca cheia agora, come.